Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Na sequência de leituras que eu havia pedido a vocês, nós vamos fazer uma pequena modificação. Em vez de começar direto pela República, aqui por uma sugestão aqui de um dos alunos, o Pedro, nós vamos começar pela Apologia de Sócrates. Foi uma sugestão dele, achei a sugestão muito boa. E logo em seguida, nós vamos ler o Fédon, que é o complemento natural da Apologia. Esses dois textos, eles dão uma ideia já bastante completa do que é a imagem do filósofo para Platão e o que é aquilo que eu chamo do projeto socrático, que é, eu chamei de projeto porque em todo, no conjunto dos diálogos em que Sócrates aparece, ele nunca se apresenta como o portador de uma doutrina. Todo o esforço dele é um esforço de investigação e de interrogação que sempre termina com uma dúvida. Inclusive, no próprio Fédon e na Apologia, você vai ver que perante a própria morte, o Sócrates, embora acredite firmemente na imortalidade da alma, ele sabe que ele está indo para um imenso ponto de interrogação. Então, este esforço de interrogação constante, tal como Sócrates o apresenta, está obviamente destinado a ser continuado pelos seus ouvintes, tá certo? Então, ele não se apresenta como o pregador de uma doutrina pronta, mas como o inaugurador de um esforço destinado a prosseguir por um prazo indeterminado. Nós ainda estamos vivendo esse esforço, nós ainda estamos dentro do projeto socrático, né? E, tal como eu expliquei ali no curso sobre História Essencial da Filosofia, que foi dado três vezes, em três versões diferentes, não é possível você contar a história da filosofia, exceto sob a forma de um projeto cuja consecução está prosseguindo. Ora, essa atitude, vamos dizer, interrogativa, né, ela não só, vamos dizer, é própria do filósofo, é aquilo que define o filósofo, mas ela tem uma importância antropológica, porque ela expressa, de algum modo, a própria condição humana. A condição que Platão situa assim, entre o anjo e o animal. Quer dizer, o ser humano nem tem, né, o saber direto e definitivo como os anjos, e nem ele é um total ignorante como os animais. Então vive numa perpétua tensão entre conhecimento e ignorância. Essa tensão é tão importante ao ponto de que a ignorância faz parte da própria estrutura do conhecimento. Quer dizer, você a cada instante, quer dizer, você terá consciência das zonas de ignorância que você precisaria preencher para responder à sua interrogação, é o próprio elemento fundante do conhecimento. Quer dizer, é aquilo que eu chamo do mapa da ignorância. Quer dizer, você ser capaz de delinear o que você precisaria saber para entender o que você quer entender. Isso não é um elemento que é externo ao conhecimento, mas ao contrário, isso é o próprio fundamento do conhecimento. O conhecimento é uma resposta a uma pergunta. A pergunta é a expressão de uma ignorância que não se aceita completamente como tal, embora sabendo que não pode ser vencida de modo definitivo. Na aula anterior, eu introduzi um tema que, no caso, é bastante pertinente, é de que a estrutura última da realidade, vamos dizer, o mistério do ser, não se elucida para você sob a forma de uma série de enunciados. Quer dizer, isso que nós chamamos uma doutrina, né? Quer dizer, uma série de proposições sobre a estrutura da realidade, ela não pode, por si, ser jamais uma resposta definitiva. Por quê? Se nós nos perguntamos o que nós vamos encontrar depois da morte, né? Quer dizer, o acesso à dimensão de eternidade, ele é por si mesmo, evidentemente, a resposta, mas qual é a forma que toma esta resposta? Se vocês lerem tudo o que se publicou desde o começo dos tempos sobre a experiência da vida eterna, tá certo? Tanto contada pelos santos e profetas, quanto pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, quanto por essas pessoas que viveram a experiência de estado de morte clínica, você vai ver que nenhuma teve um encontro com a verdade sob a forma de um enunciado. Em nenhum caso. É? E, no entanto, todos que têm essa experiência, eles têm a certeza de que eles estão finalmente contemplando a realidade como tal. E já não estão mais vendo as coisas através deste véu, desta penumbra que nos cerca nesta vida. Quer dizer, você passa de um estado de lusco-fusco, que já não é treva completa, um estado de lusco-fusco, para um estado de claridade. Né? Aquele menino, Colton Burpo, que menino de 4 anos, que teve estado de morte clínica e voltou contando coisas do arco da velha, um dos detalhes que ele disse, olha, lá não tem noite, é sempre claro. Ou seja, você está passando realmente do lusco-fusco para a luz permanente, luz eterna. Né? Então, isso não quer dizer que você saiba tudo. Porque você saber tudo de uma vez e simultaneamente, para isso você precisaria você abarcar a dimensão inteira da eternidade, o que não é possível. Né? Aí você se transformaria em Deus. E note bem que transformar-se em Deus não está prometido para ninguém. E nenhuma pessoa que teve essa experiência conta que se transformou em Deus. Nenhuma. Então, eu estava lá e eu era Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Não tem nenhum caso. As pessoas se encontram com Jesus Cristo e se encontram com Deus Pai e se encontram com Deus Espírito Santo. Né? Quando perguntaram para o Colton Burpo como é Deus Espírito Santo, ele disse, ele é azul. Ele pensou, espremeu para dizer o que era e disse, ele é azul. Né? Então, essas presenças com que você se defronta na vida eterna, elas são a resposta final, evidentemente, mas essa resposta não toma a forma de um enunciado, e sim de presenças humanas, numa vivência que ainda tem uma estrutura narrativa. Né? Com a diferença de que, primeiro, é uma narrativa muito mais acelerada do que nós podemos imaginar. Porque o Colton Burpo esteve em estado de morte clínica por 3 minutos. Ele mesmo disse. Quanto tempo? Ele contou coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas. Depois eu falei, quanto tempo se passou? Ele disse 3 minutos. Então, isso quer dizer que existe uma aceleração, o acontecer onde não está preso ao nosso limite de temporalidade terrestre. Aqui as coisas têm um limite máximo e mínimo, porque elas podem acontecer, você tem uma velocidade máxima e mínima, né? Um máximo além do qual os acontecimentos não podem ser acompanhados e um mínimo no qual você já não pode dizer que eles estão acontecendo. Quer dizer, qualquer processo que se estendesse, digamos, qualquer mudança ou transformação que se estendesse, digamos, por 3 trilhões de anos, não seria percebido por ninguém, não seria propriamente um acontecer. Então, esses limites máximos e mínimos do acontecer, eles não existem no plano da eternidade. Mas a coisa ainda tem uma estrutura narrativa, exatamente como a nossa vida tem aqui. Isso significa, muito claramente, que o encontro, quer dizer, que a descoberta da realidade final, não tem a estrutura de uma experiência intelectual, mas de uma experiência vivencial, de uma experiência, digamos, biográfica ou narrativa, que tem uma translucidez satisfatória e que traz em si, no próprio tecido acontecer, a razão suficiente pela qual acontece. Ou seja, é um acontecer que já não provoca perplexidade. É um acontecer que mostra, evidentemente, a sua razão de ser e mostra que não poderia ser de outra maneira. Então, esta, evidentemente, é a única resposta satisfatória que nós que podemos obter. Qualquer resposta que tome a forma de uma doutrina, né, ela só pode ser uma preparação temporária para o acesso a essa outra, para, vamos dizer, a conquista desse outro tipo de explicação. Note bem, isso não quer dizer que você vai saber tudo. Mas nós temos nesta vida aqui algumas experiências que nos dão uma imagem disso aí. Por exemplo, vamos dizer, a experiência do amor humano. Quando uma pessoa te ama, tá certo? Isso não quer dizer que você está entendendo tudo o que está acontecendo. Mas o amor que a pessoa tem por você não pode ter uma explicação que esteja acima dele mesmo. Se disser, a pessoa ama você por causa disso, mais disso, mais disso, mais disso, mais disso, mais disso, mais disso. Imediatamente, a experiência do amor foi rebaixada a efeito de uma outra coisa que não é amor de maneira alguma. Então, esse amor automaticamente, se ele pudesse ser totalmente explicado, ele estaria automaticamente anulado. Ele já não seria o centro da experiência, ele seria a periferia de um outro acontecimento qualquer. Então, isso quer dizer que o amor é, de certo modo, é auto-explicado. O ódio, não. Se alguém te odeia, você tem que... Você pergunta, por que você me odeia? Né? O porquê você me odeia tem resposta. Você pode ser especulado, mas por que você me ama? Não tem, a coisa não tem sentido, porque dizer, o amor é aquele estado, vamos dizer, de satisfação existencial e também intelectual, no qual a pergunta não faz mais sentido, porque a própria experiência é a resposta de si mesma. Então, essa experiência que nós temos na Terra é, por assim dizer, um sinal do que seria a experiência cognitiva na vida eterna. Um sinal longínquo, um sinal puramente analógico, mas suficientemente eloquente para que nós possamos entender o que é um estado no qual, embora não possuindo as respostas em fórmula intelectual, a sua mente e a sua alma estão, se consideram satisfeitas, né, com o conhecimento que está à sua disposição, de certo modo, evidenciado na própria presença, na própria experiência. Ora, se é assim, significa que todo e qualquer esforço para encontrar uma resposta final sob a fórmula de uma formulação doutrinal é uma falsificação já na sua própria base, a não ser que essa doutrina, vamos dizer, se aceite como um sinal analógico, né? Ou seja, como um símbolo preparatório e nada mais. Ora, se nós temos em nós a possibilidade da vida eterna, então significa nós, cada um de nós tem também a possibilidade do acesso, vamos dizer, ao conhecimento plenamente satisfatório da vida divina. E se é assim, é justamente por isso que nós podemos entender as doutrinas. Mas tão logo nós queremos que a doutrina seja, vamos dizer, o quadro explicativo final dentro do qual está o acontecer, nós invertemos a coisa inteira e a doutrina, evidentemente, se transforma, vamos dizer, numa fantasia hipnótica, né, e macabra, de certo modo. Não é isso? E é por isso mesmo que você vê que na vida de Sócrates simplesmente não há uma conclusão doutrinal. Quer dizer, toda e qualquer formulação doutrinal que você encontre, ela sempre será menos completa do que a própria pessoa humana que está ouvindo a explicação. Se eu venho aqui e ele apresenta a doutrina metafísica completinha, da explicação total do universo, essa explicação total, ela é menos completa do que você. Porque você é uma pessoa real, você tem existência, você não é só ideias. Né? Então, quer dizer, as minhas ideias, ou as ideias de Leibniz, ou as ideias de Platão, ou de Aristóteles, quem quer que seja, elas são apenas um aspecto pequeno dentro de uma pessoa. Que sou eu. Então, quando eu passo essa doutrina para você, ela também passa a ser uma parte de uma outra pessoa, que é você. E a explicação não está na doutrina, está na pessoa. Então, a finalidade da doutrina é servir como um espelho no qual a pessoa se reconheça como unidade vivente, portadora, vamos dizer, do conhecimento potencial da eternidade. Então, logo, a doutrina cumpriu esta missão, está encerrado o serviço dela, o que mais ela pode fazer? Não é isto? Então, o começo da filosofia já nos mostra isso de uma maneira muito clara. Né? E você veja, à medida que você vai passando nessas três etapas, Sócrates, Platão e Aristóteles, o modo de exposição da filosofia vai passando progressivamente do modo narrativo para o modo doutrinal. E à medida que passa para o modo doutrinal, qual é a parte mais importante da doutrina? São as perguntas que sobram. É? Se você estudar toda a metafísica de Aristóteles, você vai ver que a parte que ele consegue explicar, ela está assentada, vamos dizer, numa espécie de um pilar de perguntas irrespondidas. E eu já ressaltei a existência do livro de Aristóteles, que chama Perguntas, que é a lista de milhares de perguntas irrespondidas. Essas perguntas irrespondidas, elas formam, vamos dizer, o fundo dentro do qual o conhecimento adquire algum sentido. Quer dizer, o conhecimento afirmativo exposto em modo doutrinal, ele tem que estar autoconsciente de que ele é apenas um pontinho de luz, cercado não de trevas, mas de um lusco-fusco, isso é de dúvidas, interrogações e, portanto, de possibilidades do conhecimento. Né? Se vocês estudaram o meu livro, da Teoria dos Quatro Discursos, vocês verão que da totalidade da experiência que o ser humano tem, uma parte se conserva na memória. Condensada, vamos dizer, em figuras que, das quais mais tarde você começa a extrair o seu conteúdo substancial e de modo a enunciar conceitos. Não é isso? Deste fundo imaginativo que se conserva na sua memória, uma parte pequena é objeto de questionamento e de escolha, quando você vai colocar as suas preferências, as suas atrações e repulsas. E isso é o domínio do discurso retórico. Da totalidade das coisas pelas quais nós podemos ter atração e repulsa, uma parte, menor ainda, se torna objeto de investigação dialética, ou seja, de discussão filosófica formal. E de tudo o que se torna discussão filosófica formal, uma parte pequeniníssima é objeto de uma certeza intelectual e pode ser, portanto, objeto de uma demonstração lógica. Quanto sobrou? Veja, você tem o mundo da experiência. Em primeiro lugar, existe o mundo, o universo objetivo. Você não tem experiência de tudo. Então, todo o mundo que existe, uma parte pequenininha é o seu mundo de experiência. Desse mundo de experiência tem uma parte menorzinha que vira memória. Desta parte que está na memória, uma parte pequenininha vira objeto de discussão e escolha. Uma parte menorzinha se torna objeto de investigação filosófica e uma parte ínfima se torna objeto de certeza doutrinal. E o resto? No resto, continua a tensão entre conhecimento e ignorância. Continua o mundo da interrogação, da zetexis, como dizem os gregos, a busca. Então, essa estrutura aqui, como o Erich Fögling chama zetética, ela é própria da filosofia. Então, ela não tem por objeto enunciar conclusões doutrinais válidas, a não ser na medida em que essas conclusões tenham para a alma que as recebe a função de um símbolo iluminador que abra para ela uma espécie de antevisão da certeza final, a qual, quando chegar, não chegará sob a forma de expressão doutrinal. Isso aqui é uma coisa básica, e basta essas observações, que são óbvias por si mesmas, que qualquer pessoa pode confirmar na sua própria experiência, para mostrar que há algo de errado em todo esse ciclo cultural chamado modernidade. esse ciclo está terminando. Ou seja, a era em que a chamada ciência experimental reinou soberana sobre todas as outras dimensões do conhecimento, e na qual a própria, essa mesma ciência se colocava como modelo para todo conhecimento possível, isso aí está acabando, isso aí não vai durar, eu acho que não chega mais meio século. Quer dizer, o processo de desmoralização está sendo tão rápido, sobretudo graças à investigação histórica, né? Hoje nós podemos dizer que toda a história da modernidade científica, vamos dizer, foi somente constituída de falsificações, de mitos, de lendas e de mentiras atrozes. Tudo isso está vindo à tona nas últimas décadas com uma velocidade, vamos dizer, impressionante. E, evidentemente, o prestígio desses grandes deuses da ciência moderna vai cair rapidamente e, daqui a umas décadas, parecerá ridículo que tenhamos olhado para eles em busca de uma resposta. Então, o que eu gostaria que vocês prestassem atenção durante a leitura desses dois textos é exatamente, vamos dizer, esse momento inaugural em que a filosofia toma consciência de si mesma. Quer dizer, se você lê os pré-socráticos, você vê que eles fazem uma série de perguntas, investigam em várias direções, porém, todos com a ilusão de alcançar uma resposta definitiva sobre a lei fundamental que rege o universo. Todos eles. Né? Uns dizem que é um dos elementos, a água, o fogo, outros dizem que é o conflito, que é a guerra, outros dizem que é o ser absoluto, etc. Mas estão todos buscando uma resposta definitiva. E a filosofia toma consciência de si mesmo no instante que ela diz, não há resposta definitiva. É? Quer dizer, a resposta definitiva, ela teria que abranger a totalidade da realidade e, portanto, substituir-se a ela. Então você não pode encontrar, vamos dizer, o coração da realidade se você foge da realidade ao mesmo tempo e se refugia num arcabouço doutrinal que foi você mesmo que construiu. Então, a filosofia já começa com esta consciência. Quer dizer, e onde quer que tenha perdido esta consciência ao longo do trajeto histórico, então, evidentemente, ela se traiu a si mesma, ela se transformou em outra coisa, ela perdeu o rumo e entrou em alguma desconversa paralela. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vocês vão ter que voltar com esses livros lidos. Quer dizer, nós vamos dar aí, digamos, um prazo de um mês. Né? Então, no fim de um mês, eu quero que todos tenham lido a Apologia de Sócrates e o Fédon, de modo que possam acompanhar os meus comentários sabendo a que parte do texto eu estou me referindo. Claro, acompanhar o texto, acompanhar o comentário, pode acompanhar até agora. Se eu fizer aqui uma exposição sobre a Apologia de Sócrates e o Fédon, todo mundo vai entender. Tá certo? Mas vai entender o que eu estou dizendo, né? E não o objeto do qual eu estou falando. Este objeto é, vamos dizer, o texto da Apologia e do Fédon. Eu sugiro que leiam na tradução brasileira do Carlos Alberto Nunes. Né? Claro, é sempre... Se você vai ler um texto em tradução, você tem que dar preferência à tradução que foi feita para o seu próprio idioma, senão você vai ter uma dupla tradução na cabeça. E, evidentemente, você tem um desgaste, você tem uma perda de significado aí. Né? Essa perda de significado, eu sempre reparo nela com tal intensidade que eu sou incapaz de ler qualquer texto filosófico numa língua estrangeira, principalmente se for uma tradução, digamos, uma tradução do grego para o inglês, sem eu estar automaticamente traduzindo aquilo para o português. Porque somente na língua que você usa como instrumento da sua expressão é que você tem realmente domínio do que você está dizendo. Então, para que ter esse trabalho duplo, se alguém já teve o trabalho por você? Então, vão à tradução do Carlos Alberto Nunes, que é uma tradução magistral, né? É uma obra-prima. Eu não sei como está atualmente a facilidade ou a dificuldade de acesso a esse texto no Brasil. Né? Houve essa edição pela Universidade do Pará, que fora do Pará você só podia comprar pelo correio. Né? E até hoje, a última vez que eu tentei comprar, assim, ainda tinha um formulário enorme para você preencher do Banco do Brasil. Né? Quer dizer, é uma coisa incrível, porque aqui nos Estados Unidos, você em 2 minutos, você vai lá no Bookfinder, na Amazon, tá encomendo o livro chega na sua mão. Livro de qualquer parte do mundo, livro publicado na China, na Espanha, no Raico Parta. Agora, para você comprar no Brasil um livro impresso no Brasil, você precisa preencher uma guia, né, de imposto, pagar um não sei o que no Banco do Brasil e depois mandar a coisa pelo correio. Quer dizer, é um Deus nos acuda. Eu espero que a coisa tenha melhorado, mas acho que não. Ainda com referência a essas leituras, sempre surge o problema fundamental da busca da verdade. Né? Todo mundo diz que quer a verdade. Ninguém diz, olha aqui, estou procurando ler filosofia para eu me enganar a mim próprio. Né? Se ele disser isso, bom, ainda assim ele estará dentro da busca da verdade, porque ele vai estar confessando o seu próprio auto-engano. É isso. Então, de certo modo, a busca da verdade nos orienta a todos nós. Mas, no meio dela, surge aquela pergunta de Pôncio Pilatos, o que é a verdade? Quid est veritas, né? A coisa mais curiosa do mundo é que Pilatos, naquele momento, estivesse diante do Logos encarnado. Ou seja, ele estava diante da verdade. Né? Então, nesse mesmo momento em que ele está diante da verdade, ele foge dela e a transforma numa pergunta, numa investigação intelectual, verbal, na verdade. Né? Ou seja, ele queria substituir a verdade efetiva, existencial, que está diante dele, por uma verdade verbal que existisse no seu cérebro e que o acalmasse. Tá certo? Esse episódio, então, tem toda uma lição para os estudiosos de filosofia. Quando você diz que está buscando a verdade, você tem certeza que você não está exatamente fugindo dela? Se você busca a verdade como uma formulação verbal, como uma resposta verbalmente enunciável, tá certo? Sob a forma de uma doutrina, de uma proposição ou de um conjunto de proposições, provavelmente você já está fugindo da verdade neste mesmo momento. Por quê? Se nós vimos que a verdadeira experiência da verdade é uma experiência narrativa, então a busca efetiva da verdade só pode se dar sob forma narrativa. Preste bem atenção. Quando você investiga o curso das coisas, digamos, na natureza, e você obtém uma lei científica, quem disse que essa lei científica é verdade sobre a natureza? É? Ela não é de maneira alguma. Ela é apenas a resposta que você encontrou a uma pergunta que você mesmo formulou a respeito de um aspecto que você, do conjunto da natureza, você abstraiu, separou e criou uma espécie de construto mental. Né? E é sobre este construto mental que versa a verdade que você encontrou. É isso? Então, até que ponto isto pode estar distante da natureza, isso é, do objeto primeiro a respeito do qual você fez a sua pergunta, tá certo? Essa distância é imensa. Quer dizer, quem disse, por exemplo, que você pode reconhecer a natureza na lei de Newton, ou na segunda lei da termodinâmica, ou na estrutura das partículas subatômicas? Né? Leiam um livro do professor Wolfgang Schmidt e vocês vão ver que nada disso diz respeito à natureza. Diz respeito a uma outra faixa de realidade da qual nós não temos experiência, e a qual nós só chegamos mediante construções intelectuais. Então, Ah, você encontrou sim as respostas, mas não sobre o objeto do qual você estava perguntando em outro lugar. Você construiu um outro objeto no meio do trajeto. Não que isso não tenha importância nenhuma, tá certo? Mas isto não é conhecimento da realidade, daquela realidade que foi objeto da sua experiência. É conhecimento de uma outra realidade, cuja existência é antes virtual do que real. A chamada matéria secunda de que fala Santo Tomás de Aquino, e que é, segundo o professor Wolfgang Schmidt, o verdadeiro objeto da física, ela não tem propriamente uma existência real, né? Ela é também, vamos dizer, um lusco-fusco, uma espécie de intermediário entre o ser e o não ser. E é sobre isso que versa a física. Então, isso quer dizer que quando você encontrou a lei física, você encontrou uma resposta, sim, mas não à pergunta que você estava fazendo, mas e sim a outras perguntas que apareceram no caminho. Medir a distância de volta, quer dizer, desde essas abstrações da ciência até o objeto originário, é descobrir um espaço praticamente ilimitado. Então, a tendência da inteligência humana é refugiar-se em si mesma contra a complexidade de um objeto que a transcende infinitamente. No famoso livro do Wilhelm Voringer, sobre a essência, nos dois livros dele, Abstração e Empatia e sobre o Estilo Gótico, ele mostra que a arte dos povos ditos primitivos, quer dizer, quanto mais uma tribo é pequena e isolada, mais ela tende a criar objetos de arte abstrata, arte geométrica. Ou seja, cria objetos que ela não vê na natureza, objetos que são criações da própria inteligência, e que, à medida que a civilização progride e você cria já um meio urbano defendido contra o ambiente da natureza, tão defendido que você não precisa pensar na presença da natureza a maior parte do tempo, aí sim você começa a criar uma arte naturalista que imita a natureza. Quer dizer, você volta a ter interesse pela natureza depois que você fugiu dela e depois que você se sente protegido dela. Então, este movimento de refugiar-se da natureza, do mundo real da experiência, para dentro de um mundo de criações puramente intelectuais, isso é a tendência natural no ser humano, e o impulso que a move é não a busca da verdade, e sim o medo. Não tem nada a ver com a busca da verdade. Do mesmo modo, na nossa vida pessoal, quando nós começamos a fazer perguntas filosóficas no tempo da nossa adolescência, é exatamente isso que nós estamos procurando. Nós estamos procurando um refúgio intelectual contra a complexidade e o tamanho de uma realidade que nos abarca e que nós não controlamos de maneira alguma. E é isto que os fulanos chamam de busca da verdade, quando é exatamente o contrário. É a busca de um refúgio. Portanto, a busca de uma segurança intelectual contra a complexidade do real. Só depois de você se dedicar a esta atividade durante algum tempo, você começa a se sentir um pouco mais protegido, na medida mesmo em que você aceita o seu estado de desproteção e não busca mais proteção. Daí você acalmou, então, daí um dia você descobre que, olha, existe um treco chamado realidade. Não fui eu que inventei, não é um objeto do meu pensamento, é uma coisa dentro da qual eu estou. E ela, sem dúvida, é muito mais interessante do que qualquer coisa que eu tenha pensado. Né? Isto, vamos dizer, o encontro com esta realidade é a marca do que nós podemos chamar de maturidade intelectual. A maturidade intelectual é quando você já não busca aquele esquema conceptual, doutrinal, ou aquela crença que vai te defender contra a realidade, mas quando você busca o ajuste da sua inteligência ao quadro da realidade que você está vivendo. Ou seja, eu não quero mais fugir da realidade, eu quero entrar dentro dela, e quero experienciá-la com toda a medida da sua complexidade, da sua riqueza, tá certo? De tal modo que eu tenha certeza que as minhas ações, minha modalidade de existência, representa uma experiência consciente dessa realidade, que eu nunca vou abarcar, que eu nunca vou dominar, tá certo? Mas na qual eu quero ter a certeza de que eu estive, ou seja, eu quero ter a certeza de que eu estive acordado, vivendo na realidade que me cerca e não dentro de um mundo de ideias que eu mesmo criei para me defender. Então, esta é a medida do máximo que a inteligência humana pode alcançar. É a participação consciente e lúcida numa realidade que ela não pode abarcar. Ou seja, eu não sei quais são os limites da realidade, eu não sei qual é o quadro inteiro, eu não tenho a resposta final, tá certo? Mas eu sei onde eu estou e sei o que eu estou fazendo aqui. Né? E eu sei o que está acontecendo. Então, foi justamente quando eu percebi isso, vai fazer o quê? Uns 20 anos atrás, que eu comecei a prestar mais atenção nos acontecimentos e menos atenção nas minhas ideias. E se vocês verem a imensidão de artigos de jornal que eu produzi, analisando coisas que estavam acontecendo, e feliz ou infelizmente, acertando na maior parte dos casos ao ponto de poder fazer previsões corretas, isso não foi porque eu perdi interesse pelas perguntas filosóficas, mas porque, a meu modo de ver, a máxima pergunta filosófica que se podia fazer é essa: o que está acontecendo? Quer dizer que a penetração no acontecimento concreto, na situação concreta imediata, em vez de ser uma ocupação menor e desprezível em face das grandes perguntas genéricas filosóficas, era, ao contrário, na minha perspectiva, o máximo de desempenho da inteligência possível. Porque, afinal de contas, as respostas às perguntas já são apenas uma questão de raciocínio. É uma questão de, às vezes, uma questão de construção mental. Como uma construção geométrica que você está fazendo. Mas a penetração no tecido do acontecer imediato e real é uma operação muito mais complexa. Porque você não pode fazer isso só com raciocínio. Implica raciocínio, percepção, memória, sentimento, vontade e, sobretudo, uma disposição permanente de você aceitar a realidade do que está acontecendo. Eu nunca esperei, vamos dizer, que no Brasil alguma dessas, os membros da chamada intelectualidade brasileira, entendessem o que eu estou fazendo. Né? Então, eles não entendem mesmo. Né? Mas é inteiramente normal e isso faz parte da situação. Eu não nego que às vezes exista um certo prazer sádico da minha parte, né? De olhar em volta e dizer, olha, toda essa pessoa está dormindo, está todo mundo bêbado, só eu estou entendendo o que está acontecendo. E muitas vezes eu tenho essa sensação, mesmo quando acontecer, é de natureza deprimente. Porque se você está, vamos dizer, sufocado embaixo de problemas, se existe miséria, medo, perseguição, etc., etc., bom, é melhor você saber o que está acontecendo do que você ignorar, porque senão você será como um coelhinho que está correndo dentro do mato e de repente você leva um tiro e você nem sabe de onde aquela porcaria veio. É? Então, a diferença entre sofrimento humano e sofrimento animal é esse. Né? O bichinho sofre, ele não tem a menor ideia por quê. É? E nós podemos, quer dizer, na medida em que podemos, fazer dentro da própria experiência do sofrimento, nós tiramos, vamos dizer, uma imagem da nossa dignidade de seres que têm acesso à verdade. E isto é o máximo que nós podemos conseguir nesta vida. Quando Aristóteles dizia, vamos dizer que a forma superior de vida é a forma contemplativa, é isso que ele queria dizer. É você entender o que está acontecendo. Então, se, em vez de procurar entender, você busca apenas, vamos dizer, se defender da situação, né? Evitando, buscando o prazer e evitando a dor, tá certo? Bom, você está fazendo exatamente o que o bichinho faz. Né? Agora, se o bichinho também não entende a situação, é evidente que quando ele busca o prazer, ele encontra a dor. Né? E quando ele foge da dor, encontra mais dor ainda. Então, a atitude cognitiva perante isso cria, vamos dizer, um estado que não é de beatitude, mas é de uma espécie de tranquilidade superior. E esta tranquilidade superior é a atitude com a qual Sócrates enfrenta a morte. É? Ele diz, olha, eu não sei exatamente o que é a morte, mas eu sei mais do que vocês. Eu tenho alguma ideia do que está se passando e do que vai me acontecer. É? E por isso mesmo eu não tenho medo. Então, isso aí é o começo e ao mesmo tempo é a culminação da filosofia. A filosofia não pode passar além disso. E todas essas magníficas construções intelectuais que nós vemos na modernidade, a metafísica de Descartes, a metafísica de Spinoza, a metafísica de Leibniz, o iluminismo, essa coisa toda, com frequência não passa de uma fuga, de uma atitude defensiva de indivíduos então, que querem construir um edifício intelectual dentro do qual eles possam se encerrar. É claro que a construção de todos esses aparatos, em vez de acalmar o medo, ele aumenta. Não é isso? Porque além de você ter que enfrentar, vamos dizer, a pressão, as dificuldades, as humilhações, etc., da vida normal, você ainda tem que ficar segurando o seu edifício para impedir que ele caia. Tampando aquilo com um durex aqui, com uma cola ali, um cuspe, né? Para provar que você tem razão, para provar que aquela sua visão do universo é a verdadeira e que todas as outras são falsas. E eu olho tudo isso e digo, mas isso aí é uma ocupação de idiotas, porque onde você vai quando você vai morrer? Você vai para dentro daquele edifício conceitual que você criou? É? Não há um único caso de experiência, né? De estado de morte clínica, no qual as pessoas contem, eu morri e fui para dentro da metafísica de Aristóteles, ou morri e fui para dentro da metafísica de Spinoza. Nenhum foi para esses lugares. Essas coisas só existiam na cabeça de Aristóteles e Spinoza. É? Elas não são o mundo real e não são a resposta real. Então, quando Platão diz que a filosofia é uma preparação para a morte, é disso que ele está falando. O que quer que possa ser obtido na construção doutrinal será sempre menor do que a alma do ouvinte, porque a alma do ouvinte terá a vida eterna. E essas construções intelectuais não. Então, o máximo que o filósofo pode fazer é tentar dar aos seus ouvintes aqueles momentos de lucidez que são a expectativa da vida eterna. Então, lembrar a vida eterna. Essa é a função máxima do filósofo. Entender a vida transitória. O momento que passa e a situação real que você está vendo, tá certo? E puxar a alma, vamos dizer, da consciência viva da situação para a recordação da esperança da vida eterna. Que é mais que esperança, isso é a certeza. Então, nisso consiste toda a filosofia. E isso está tudo, vamos dizer, brutalmente compactado nesses dois textos que eu estou lhes recomendando. A Apologia de Sócrates e o Fédon. Então, por enquanto vocês estão entendendo isso na minha formulação. Daqui a pouco vocês vão entender não só nesta formulação que estão ouvindo, mas na formulação que lhe deu Platão nesses dois textos magníficos. Né? Muito bem. Eu queria fazer aqui alguns comentários a respeito do debate que está em curso com o professor Duguin. Eu acho que é justo que os alunos do seminário tenham acesso a algo mais do que aquilo que está aparecendo no site do próprio debate. É claro que Vocês leem lá as minhas comunicações, como as comunicações do professor Duguin, né? Mas aquilo que eu estou entregando ao público em geral, através das comunicações no debate, evidentemente não é tudo. E eu tenho a impressão que os alunos desse seminário eles podem acompanhar a coisa, vamos dizer, com uma perspectiva um pouco maior, na medida em que tem um conhecimento mais completo dos meus trabalhos, dos meus ensinamentos, essa coisa toda, e podem entender melhor o que eu estou fazendo. Eu nunca tive a menor ilusão de ser compreendido, né, por mais ninguém, a não ser pelos meus alunos. Né? Então, a minha atividade, mais que a de escritor, mais que a de jornalista, etc., tem sido a atividade de professor. Né? Então, o professor se dirige aos seus alunos, tem o público fora e, então, o mundo para mim se divide assim, tem os meus alunos e tem os meus alunos potenciais. Os meus alunos são vocês, alunos potenciais, bom, são todo o restante da espécie humana, tão logo eles queiram, né? Me faça essa amabilidade de prestar atenção ao que eu estou dizendo. Dentre as reações que eu observei em volta do debate, e que evidentemente não fazem parte do debate, e que eu não posso comentar dentro do próprio debate, né? No debate me cabe responder ao professor Duguin e não aos outros, né? Então, dentro dessas reações, eu observei, vamos dizer, em primeiro lugar, o fato de que a quase totalidade dos observadores não tem a menor ideia do que é o meu trabalho filosófico. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Quer dizer, eles não suspeitam. A primeira, acho, é a coisa mais incrível. Quando você lê um filósofo, né? É bom você suspeitar que as perguntas que você está fazendo e que as dúvidas que você tem, ele também teve e provavelmente ele já respondeu em algum lugar. Essa é a precaução mínima. Então, e que mesmo que você vasculhando a obra inteira do sujeito, você não encontre resposta àquilo, você sempre pode conjeturá-la com base naquilo que você sabe do que o filósofo pensou, tá certo? E você deve conjeturar que se você está tirando essas conclusões a partir do que ele escreveu, muito provavelmente ele as tirou também. Ou seja, ele sabia muito mais do que escreveu. E, enquanto você está nessas conjeturas, você está circulando dentro do mundo intelectual dele. Foi exatamente assim que eu descobri a teoria dos quatro discursos. Eu vi, ora, Aristóteles escreveu isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, sobre o discurso poético, retórico, dialético, etc, etc, etc. Para ele escrever isso, ele precisaria saber de algo mais além disso. Que algo mais é esse? É? Então, os fundamentos que unificam as várias teorias do discurso de Aristóteles não estão expostos em parte alguma das obras de Aristóteles. Por isso, se ele não tivesse esse fundamento, ele não poderia tirar as consequências. É? Portanto, o meu método foi perguntar o que, que Aristóteles precisaria saber a mais para ele dizer o que disse. Então, por exemplo, se um sujeito diz, a mulher do fulaninho é feia. Bom, para ele dizer isso, ele precisa saber que o sujeito é casado. Ele não disse isso, mas está, vamos dizer, implícito. Então, na leitura de todos os filósofos, eu sempre usei isto, este método. Né? Então, saber que o indivíduo sabe mais do que ele está dizendo. Saber que este saber a mais está embutido ali e pode ser descompactado mediante o método de você investigar as premissas não expressas das conclusões expressas. Não é uma coisa difícil, é uma questão de simples lógica. E eu vejo que a totalidade dos indivíduos que comentam as minhas opiniões, eles nunca, nunca, nunca fazem esta conjetura. E não são pessoas primárias, não são analfabetos, não são frentistas de posto de gasolina, não são varredores de rua, não são empregados domésticos, são professores universitários, são escritores. Então, a gente vê a total inépcia desse pessoal. E o curioso é ver como eles medem a minha inteligência pela deles. Quer dizer, aquilo que eles não sabem, eles estão crentes que eu também não sei. Hã? E, mas como? Mas isso é o antimétodo de leitura. Nunca se lê assim. Quer dizer, você não pode ler um texto no sentido de você enquadrar aquilo, vamos dizer, no, na medida mínima de compreensão, não? E imaginar que o indivíduo só sabe aquilo que você sabe. Ora, se os autores que você lê só sabem aquilo que você sabe, para que você hoje está lendo? Hã? Então, você está lendo para confirmar aquilo que você já pensa e para se convencer de que além do seu, da sua esfera de conhecimento, nada mais existe. Ora, que eu saiba, as pessoas estudam para saber aquilo que elas não sabiam. Não é isso? Para você ir além, para você descobrir algo a mais. Mas parece que essa classe de legente no Brasil, ela lê para o contrário. Ela lê para provar que nada mais se pode saber além daquilo que elas sabem. Então, outro dia, por exemplo, me chegou uma observação aí, eu vou até citar o nome, não tem por que ter dó de ninguém, do professor Carlos Ramalhete, que é um pensador católico que vive ali em Petrópolis. E ele dizendo, tanto do Guim quanto o Olavo, como são guenonianos, eles não conseguem enxergar a ação da graça na história. Ele disse, ah, mas que beleza, né? Mas escuta, mas lê direitinho o que eu falei e você vai ver que toda a minha interpretação do estado de coisas parte de um fato, que é o milagre de Fátima. O milagre de Fátima é a chave que eu uso para interpretar tudo. Note bem, no milagre de Fátima nós não recebemos uma doutrina. O milagre de Fátima é um fato que anuncia outros fatos que se seguirão. Então, eu tomo esses fatos como sendo altamente significativos. Por quê? Um fato no qual se anuncia uma sequência posterior de fatos e se anuncia com veracidade e com precisão, ele é um fato da realidade, como os outros, com uma diferença. Ele é um fato translúcido, enquanto os outros fatos são opacos. Ele é o fato que diz onde ele está, diz qual é o seu lugar na sequência de fatos, e já enuncia o desenvolvimento posterior das coisas. Ora, se tudo que acontecesse fosse assim, seria uma maravilha. Se todo fato que nos acontece já viesse, vamos dizer, com todas as suas consequências empacotadas e expressas, seria uma maravilha, né? Então, os acontecimentos de ordem translúcida são acontecimentos enviados por Deus. São acontecimentos proféticos. E eles são a manifestação da graça. Então, quer dizer, eu coloquei a presença da graça no centro da interpretação. De qualquer pessoa que saiba ler, entenderá isso. Mas acontece que o professor Carlos Ramalhete, ele não resistiu à tentação de mostrar que ele, como católico, ele é mais santo que eu. E eu sou um herético guenoniano. É assim que se lê no Brasil. Ó, o Carlos Ramalhete não é nenhum imbecil, é? Mas é a tentação de ser o quê? O ser um gostosão intelectual. O gostosão intelectual sempre tem que estar acima das outras pessoas. Quando ele encontra alguém que sabe mais, ele fica mordido, e ele tem que provar que o outro só sabe aquilo que ele sabe e nada mais. E isso aí, quer dizer, é exatamente a técnica do avestruz. Quer dizer, você vai se esconder. Você vai fazer de conta que não está vendo aquilo que você está vendo perfeitamente bem. Resultado, você vai ver cada vez menos, e até uma porcaria de um texto que está na sua frente. Um texto não é um fato. O fato pode ser opaco. O texto está dizendo. O texto consiste em dizer. Até quando o texto diz para você, você não entende. Tá certo? Então, este tipo de atitude é que está matando a cultura superior no Brasil. Se você não tem, vamos dizer, o gosto de descobrir alguém que sabe mais, você nunca vai aprender nada a mais. Né? Se quando você Por exemplo, a primeira vez que eu li Erich Wiegelin, né? Aquilo era um negócio, era uma fascinação, porque cada par, o sujeito me contava alguma coisa que eu não sabia, né? Fatos que eu não sabia, conexões que eu não tinha percebido, autores que eu não tinha lido, né? Ideias que eu nunca tinha tido. Então, você tem perante esses camaradas uma atitude de gratidão e, portanto, de aprendizado. Mas parece que no Brasil é feio ter isto. Todo mundo já tem que ter a resposta final de tudo, não é isto? E não precisa aprender mais nada. Então, evidentemente, quando aparece alguém que está ensinando algo, a pessoa ficou ofendidíssima. Eu não sei quem foi que disse, mas eu esqueci agora, né? Que o pior pecado aos olhos do mundo é tentar ensinar alguma coisa para ele. Isso aí é imperdoável, né? Então, é claro que essa é a atitude realmente mundana. Então, eu recebi inúmeros comentários, né? Favoráveis e desfavoráveis, mas eu não estou falando do fato de serem favoráveis ou desfavoráveis, né? Se você quer ser desfavorável a alguma coisa que eu disse, pelo amor de Deus, entenda o que eu disse, né? Primeiro, né? E segundo, entenda que eu sou um treco chamado filósofo, né? Filósofo é o sujeito que busca desesperadamente a conexão, primeiro, entre seus próprios pensamentos, segundo, entre os fatos da realidade, terceiro, entre seus pensamentos e a realidade. Então, quer dizer que esta averiguação das conexões e da coerência de uma coisa com outra, isto é a ocupação do filósofo. Eu mesmo defini filosofia como a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Então, é isso que eu estou fazendo o tempo todo. Então, o que quer que eu diga tem conexão com outras coisas que eu disse. E você, vamos dizer, e se eu mesmo não mostrei essa conexão, é sua obrigação buscá-la. Posso até ter visto a conexão errada, ter inventado uma coisa que não existe, claro, isso é sempre possível. E pode ter outra conexão que eu não percebi. Mas, pelo amor de Deus, né, se você vai ler o que eu escrevi, pelo menos busque as conexões. No caso, por exemplo, a conexão entre a análise que eu estou fazendo do acontecer histórico e o fato miraculoso, a intervenção da graça divina, né, que elucida tudo isso, essa conexão é tão evidente, né? Note bem, eu não escolhi o milagre de Fátima como isso. O milagre de Fátima se impôs, porque ele é certamente o acontecimento mais majestoso da história humana desde o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem quer que não perceba isso é um animal, né? E, em segundo lugar, ele consiste, vamos dizer, numa abertura. Ele consiste numa ruptura no qual o acontecer deixa de ser opaco e revela a sua conexão interna, o seu sentido, né? Na hora em que Nossa Senhora diz: se não fizer tal, tal, tal, tal coisa, vai acontecer tal outra. Pá, pá, pá, pá, pá. Está ali todo o nexo de causa e efeito. O que mais você quer? Hã? Quando as pessoas não se colocam do ponto de vista da graça divina, elas simplesmente não entendem o que está acontecendo. Porque não há outra conexão a não ser a graça divina. Esta é a conexão. Ora, uma das coisas que eu observei nas ideias do professor Dugin, que isso faz parte do comentário que eu vou colocar lá, é o seguinte: ele, como estudioso em geopolítica, ele acredita que os estados, nações e impérios são os sujeitos agentes do processo histórico. Ora, essa questão de quem é o sujeito da história é uma questão que eu já havia tratado no meu curso muitos anos atrás. E a primeira coisa que eu disse é o seguinte: estados, nações e impérios não podem ser agentes jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Porque eles são a cristalização geográfica ou geopolítica de ações humanas empreendidas por outros agentes que são mais duráveis do que eles. Então, isso para mim é uma observação, vamos dizer, é o princípio número um do método histórico. O grande filósofo Georg Jelinek, no livro Teoria Geral do Estado, de uma obra-prima, ele começa, página 1, aqui, lauda 1, lição número 1. Os fatos da ordem social humana dividem-se em dois tipos. Aqueles que emanam de um plano e de uma deliberação e aqueles que são determinados por forças não controladas por deliberação alguma. Ora, daí qual é o método que se deduz? Existem dois princípios de racionalidade para você explicar os acontecimentos históricos. Os fatos que são determinados por uma vontade humana, por uma deliberação humana, são explicados pelo plano originário. Por exemplo, Lenin fez o plano para derrubar o governo social-democrata, que já havia derrubado o Tsar, e tomar o poder na Rússia. Ele fez um plano, e você, se você não sabe qual é o plano, você não entende o que Lenin está fazendo e não entende o que aconteceu. Então, este é um exemplo de um plano formulado com muitos anos de antecedência, muito bem executado e que levou ao resultado pretendido. O que veio depois, se depois aquilo virou umas graças, é outro problema, porque, como diz, Lenin morreu e nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Né? Então, nós podemos tomar ali a Revolução Russa como um exemplo de acontecimento histórico cuja racionalidade está explicada de antemão no plano que orientou o curso dos acontecimentos. E que foi um plano que foi prosseguido, né, ao longo de todos os percalços, adaptando-se à variação das circunstâncias e conseguindo contorná-las ou dominá-las de modo a que o resultado pretendido fosse alcançado, por mais confusa que fosse a situação e por mais imprevistos que acontecessem no caminho. Tá certo? Um exemplo. O filósofo Alain, Émile Chartier, ele gostava de tomar como exemplo de ação a campanha que os americanos fizeram em Cuba para acabar com a febre amarela. Então, foi feito um plano, né? Esse plano foi executado, havia evidentemente circunstâncias imprevistas, o plano absorvia as circunstâncias imprevistas, se refazia e, como é que se diz, transcendia as situações imprevistas até chegar no objetivo final. Acabou a febre amarela. Assim como esse, a gente pode tomar mil outros exemplos. Né? A extinção da inflação no Brasil. O Brasil teve 50 anos de inflação, daí veio Itamar Franco, né? Grande homem, um dos maiores presidentes que nós já tivemos. Né? E ele, junto com o Fernando Henrique Cardoso, concebem lá o plano, acabou a inflação. Então, a racionalidade do que aconteceu já está dada de antemão. E a intervenção de fatores imprevistos não anula isso, por quê? Porque os imprevistos foram absorvidos e postos a serviço do próprio plano que chegou ao resultado pretendido. Em outros casos, vamos dizer, o resultado depende da fusão de mil sequências de ação desconectadas umas das outras, que se mesclam, se anulam, se transmutam e dão um resultado que ninguém pretendia. Então, neste caso, a racionalidade do acontecer, se alguma existe, só pode ser encontrada a posteriori pelo historiador que recompõe as várias sequências, vê como elas se misturaram e como é que, como diz aquele conjunto de rock brasileiro, aquilo deu nisso. Né? Tá certo? Então, são duas formas de racionalidade completamente diferentes. A racionalidade do primeiro caso, ela é, se bem estudada e bem recomposta, ela é líquida e certa. Quer dizer, o sujeito disse o que ia fazer e fez, e obteve o resultado que queria. Né? A racionalidade, no segundo caso, é puramente conjetural. Por quê? Aí os elementos imprevistos são o próprio, vamos dizer, o próprio conteúdo do acontecer. Não é isso? E, vamos dizer, a ordem, a conexão que eles formaram, também foi casual e não controlada. Então você nunca pode ter certeza quanto ao sentido dos acontecimentos. Eu tenho certeza quanto ao sentido do que Vladimir Ilitch Lenin fez para fazer a Revolução Russa. Porque ele explicou o que ia fazer, explicou como estava fazendo, explicou como o plano tinha que ser modificado no curso da ação e qual seria o resultado final. Já está tudo explicado antes. No segundo caso, quer dizer, o elemento imprevisto, ele não é uma coisa externa que vem de fora. Não, ele é o próprio acontecer. É? Então, isso quer dizer que nunca podemos ter certeza da racionalidade, da linha racional das causas e efeitos, no caso da ação planejada. No outro caso, não. Então, é claro que a regra número um é jamais confundir os dois processos. Eu digo, um estado resulta. Nunca houve um único estado que resultasse da ação de uma única força. Um estado, uma nação, um império. Né? Você tem milhões de fatores. Você tem a ação dos vários agentes, você tem fatores éticos, fatores geográficos, fatores econômicos, etc, etc, etc. No fim, pum, aparece lá um treco que você chama de estado. Note bem que às vezes populações viveram na mesma região, tendo uma unidade étnica, cultural, durante centenas de anos sem ter estado nenhum. Muito bem. Então, o estado, como todo e qualquer estado, já é o resultado de um processo não controlado. Você não pode dizer que a formação do estado consiste apenas na ação, na última ação da sequência, onde vem um sujeito e diz, agora está aqui implantado o estado tal. Não. Não é só isso que criou o estado. Né? Então, um indivíduo ou um grupo pode, no final da sequência, se aproveitar de um estado de coisas e fechar ali, então, o plano de constituir um estado. Mas não pode dizer que isso foi a causa da existência do estado. Né? Então, os estados por si mesmos já são resultados de processos dificilmente, vamos dizer, formuláveis. Tá certo? Se você for escrever a história da origem de qualquer estado, você vai ver que sempre vai haver várias teorias diferentes. Né? Em segundo lugar, toda ação, nós só podemos dizer que existe uma ação quando existe uma unidade de propósitos, como, por exemplo, no caso de Lenin. Lenin formou um plano quando ele ainda era muito jovem e prosseguiu imperturbavelmente esse plano até o fim, até chegar ao resultado. Então, você tem uma unidade, uma constância de propósito. E por isso você pode dizer que é uma ação. Tá certo? Coisas que acontecem, vamos dizer, mais ou menos a esmo. Né? Então, por exemplo, o sujeito saiu para visitar a namorada. Chegou no meio do caminho, um cão raivoso o atacou. Ele saiu correndo, pulou um muro para se defender do cachorro. Dentro do muro, o dono da casa achou que ele estava assaltando, chamou a polícia, ele foi preso. Daí ele telefonou para o pai dele, pai, estou aqui na cadeia. Daí o pai teve um infarto e a mãe começou a chorar. E assim por diante. Você chama isso de ação? Isso não é ação. É? Isso é o contrário, é a categoria da paixão. Então, o indivíduo não é um agente, ele é um sujeito, ele é um objeto passivo de acontecimentos que transcendem a sua margem de controle. Tá certo? Então, só existe ação quando existe unidade, constância e perseverança na busca dos objetivos. Tá certo? Mais ainda, para dizer que uma ação é histórica, é absolutamente necessário que ela prossiga os seus efeitos para além da vida do sujeito individual agente. É? Tudo aquilo que o agente levou com ele mesmo para o túmulo não deixou marca na história. Então, por definição, só existe ação histórica quando existe uma entidade capaz de prosseguir o curso de ação para além da duração da vida dos seus agentes individuais. E para além da duração do estado de coisas presente. Para isto, é absolutamente necessário um fator que se chama a reprodução. O que é a reprodução? É você criar outros agentes individuais que vão prosseguir o mesmo curso de ação fielmente e inabalavelmente e saber adaptá-lo às novas circunstâncias sem perder o impulso originário. Bom, um estado pode atender a essas condições? É claro que não. O estado é uma massa composta, ele tem muitas forças que o disputam e que jamais tem uma unidade de ação muito clara. Mesmo que você tomar, vamos dizer, a pior ditadura do mundo, Stalin, ou Hitler, você pode dizer: o Estado soviético tinha uma ação unificada ao longo do tempo. Fala que nada. É? Aquilo é um saco de gato, meu Deus do céu. Está todo mundo um puxando o tapete do outro. É? E o resultado final que se obtinha, vamos dizer, a Stalin até que conseguiu mais ou menos uma certa coerência nos seus resultados, tá certo? Mas foi tudo um mais ou menos. Um Estado composto de milhões de pessoas, e não é possível que esses milhões de pessoas tenham a mesma unidade de ação e prossigam durante anos a fio. Mesmo que você imponha um sistema de educação que vai disciplinar as pessoas, ora, o que vigora na educação, tem um educador espanhol que diz, esqueci o nome agora, ele diz: a educação é uma arte de resultados imprevisíveis, porque o sujeito agente é o aluno e não o professor. Você sabe o que você está ensinando, mas não sabe o que eles vão aprender. Então, a educação não compromete os seus alunos ao ponto de poder garantir que eles vão se comportar desta ou daquela maneira. Na melhor das hipóteses, você tem uma regularidade estatística que você pode esperar. Ah, vai funcionar em 70%, 60%, 15% dos casos, etc, etc. Então, é evidente que uma nação, um Estado, um governo, um império, não tem unidade de ação suficiente para você dizer que ele é o sujeito agente. É necessário que por trás dele existam outros sujeitos agentes, capazes de autorreprodução, capazes de ação que se prolongue ao longo das décadas e dos séculos, até para além da duração do próprio Estado, antecedendo a formação do Estado e sobrevivendo após a extinção do Estado. Então, eu digo, só as seguintes entidades podem ser sujeitos da ação histórica. Primeiro, as grandes religiões universais. Porque ao longo dos séculos, elas continuam ensinando as mesmas coisas, e buscando os mesmos objetivos e treinando pessoas para prosseguir fielmente essa ação ao longo dos tempos. Mais ainda, através da disciplina, do ritual e do comprometimento profundo, as religiões garantem que os seus sacerdotes continuarão atuando na mesma linha ao longo das décadas, dos séculos e dos milênios. Tá certo? Então, se você observar a história, digamos, ou do Islã é até menos claro, porque o processo de reprodução lá é meio complicado, mas a Igreja Católica, ou a Igreja Ortodoxa, ao longo do tempo, você vai ver que há uma continuidade e uma estabilidade notável da ação. Então, essas religiões, elas criam estados, criam nações, desfazem estados, desfazem nações e continuam imperturbavelmente agindo. Segundo agente histórico possível, as sociedades esotéricas e iniciáticas, que também, através dos ritos, da disciplina e do compromisso do segredo, conseguem assegurar que seus agentes continuarão agindo na busca dos mesmos objetivos pelos séculos dos séculos. Então, por exemplo, se você observar a maçonaria, se você observa todas as mudanças que houve no Estado americano desde que ele se formou até hoje, por exemplo, quando ele se forma, ele é apenas, vamos dizer, apenas a federação, são estados independentes que se reúnem. Na Guerra Civil, unifica e se cria um poder centralizado. Já era outro estado completamente diferente. A maçonaria estava antes do primeiro, durou enquanto ele durou, continuou durando, continuou estando, incluindo no poder, na fase seguinte, e está até hoje. Terceiro agente. As dinastias familiares, seja nobiliárquicas, seja plebeias. Porque conseguem pegar os seus meninos desde o bercinho e meter na cabeça deles os deveres que eles têm a cumprir quando crescerem. E aí, note bem que aí, no caso, o controle já não é tão bom quanto numa igreja ou numa sociedade iniciada, mas funciona. Então, se você acompanhar, sei lá, a história dos Bourbon, ou a história da dinastia Tudor, ou a história do Rockefeller ou a história do Rothschild, você verá a continuidade de ação ao longo dos tempos, ultrapassando a escala de duração dos próprios estados onde atuaram. Quarto agente possível, as entidades espirituais, Deus, os anjos e os demônios. Eles também têm objetivos permanentes, tá certo? E continuam agindo. Fora disso, não há agentes históricos. Estados, nações, etc, etc. Bom, existe, como variação das entidades, das sociedades iniciáticas, nós podemos colocar, num grau abaixo, como uma espécie de sociedade iniciática, os movimentos e partidos revolucionários, que usam as mesmas técnicas de reprodução das sociedades iniciáticas. Né? Comprometimento, juramento, segredo, ameaça de morte, etc, etc, etc. Então, nenhum Estado ou nação tem esses meios de ação. Então, eu observei que quando o professor Duguin fala dessas grandes entidades geopolíticas, né, que segundo ele são os grandes agentes da história, ele não percebe que ele mesmo é o instrumento de um outro agente, muito mais profundo e muito mais duradouro, e que o próprio projeto do Império Eurasiano nasce da dialética interna desse agente. Esse agente é a Igreja Ortodoxa. Numa entrevista que ele deu a uma revista polonesa em 1998, o professor Duguin diz que a grande heresia do Ocidente foi a separação de Igreja e Império, e que na Rússia, no mundo ortodoxo, eles não cometeram esta heresia. Eles continuaram fiéis à ideia de uma igreja unificada, onde o imperador, o tsar, é o chefe da igreja. Muito bem. A partir do momento em que o imperador é o chefe da igreja, qual é o limite geográfico de expansão da religião? O limite do império. Não é isso? Se o tsar é o chefe da igreja russa, só pertence à igreja russa aqueles que obedecem ao tsar. Portanto, os súditos do tsar. Não há possibilidade de expansão fora disso. Ao passo que na Igreja Católica, com a separação de igreja e império, a religião pode se expandir para qualquer lugar, pouco importando quem seja o imperador. Então, o catolicismo se expandiu no Japão, na China, no Paraguai, no Brasil, tá certo? E tem ali milhares de imperadores, reis, presidentes, etc, etc, que não puderam fazer nada com relação a isso. Esta facilidade de expansão a Igreja Ortodoxa não tem. Então, a Igreja Ortodoxa só tem duas opções. Ou ela consente em ser eternamente uma religião nacional, identificada com uma nação imperial, como a Rússia, né? Ou então, para ela se expandir, ela tem que expandir o império junto. O que é o plano do professor Duguin? O império mundial. Sob a hegemonia do quê? Da Igreja Ortodoxa. Então, o professor Duguin não é um agente, vamos dizer, de uma força geopolítica, de uma nação ou de um império. Ele é um agente da Igreja Ortodoxa. Ou seja, ele não sabe em nome de quem ele está falando. Ele pensa que está falando em nome, vamos dizer, de uma entidade vaga, que ele chama de Império Eurasiano, mas todo, vamos dizer, o universo geopolítico e estratégico dele reflete o quê? O problema interno da Igreja Ortodoxa. Que, por um lado, se afirma como missão evangelizadora universal, mas, por outro lado, está vinculada aos limites do Império sob a autoridade do Tsar. Então, só tem uma solução para a Igreja Ortodoxa virar religião mundial: o Império Mundial. Então, a busca do Império Mundial é a desembocadura final de um drama interno da Igreja Ortodoxa. Então, a Igreja Ortodoxa é o verdadeiro agente. Note bem, a Igreja Ortodoxa deu forma ao primeiro Império Russo, que foi o Império de Kiev. Quando caiu o Império de Kiev, veio o Império de Moscou, estava lá o quê? A Igreja Ortodoxa dando unidade àquilo. caiu o Império, né, com a Revolução Russa, a Igreja Ortodoxa continuou lá, e agora quem está dando forma ao novo projeto imperial? A Igreja Ortodoxa de novo. Este é o verdadeiro agente. Os agentes históricos verdadeiros não podem se definir por fronteiras geográficas ou geopolíticas. As fronteiras são arranjos temporários que essas forças conseguiram fazer. Por exemplo, conseguimos dominar um território aqui. Amanhã ou depois podemos perder esse território ou podemos conquistar novos, mas a nossa identidade de agentes continua a mesma. Por exemplo, o Partido Comunista. O Partido Comunista foi fundado em 1848. No meio do caminho, ele fez a Revolução Russa e criou a União Soviética. Já acabou a União Soviética, o Partido Comunista continua. Então, a maçonaria, o Partido Comunista, a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, esses sim são agentes históricos. E, ao situar-se a si mesmo, vamos dizer, como porta-voz de uma entidade geopolítica, o professor Dugin mostra que ele não sabe em nome de quem ele está falando. Ele não tem consciência real do processo histórico e quais são as verdadeiras forças em jogo. Ele as enxerga, mas de maneira confusa, e atribui a um as ações do outro. Então, esta é uma coisa que eu observei ali. Em função, quer dizer, aqui eu estou dizendo para vocês talvez mais do que eu posso consiga dizer por escrito no curso do próprio debate. Eu vou tentar explicar essas coisas por escrito, mas não sei sequer se haverá tempo. Pelo menos vou mencioná-las. E até vou citar esta aula como a fonte. Se quiser mais informação, você, por favor, se inscreva no seminário e pegue lá o resto. Em função, vamos dizer, desta nebulosidade do professor Dugin quanto ao agente histórico que ele representa, a definição geopolítica que ele tenta dar dos agentes em jogo fica extremamente, vamos dizer, capenga e autocontraditória. Porque, por um lado, ele define que a grande divisão é entre os impérios terrestres da Ásia e os impérios marítimos do Ocidente. Mas, por outro lado, ele coloca dentro do projeto eurasiano toda a esquerda revolucionária latino-americana. Então, eu digo, peraí, a Eurásia é um conceito geopolítico? A Eurásia, por excelência, o império terrestre, que tem a unidade do solo, a continuidade do solo, ou ele é um treco transoceânico que age até na América Latina? Ou seja, ela é uma unidade geográfica ou é uma unidade ideológica? Ou se transforma de uma coisa na outra conforme as necessidades da sua argumentação? Em suma, ele não sabe o que é o Império Eurasiano. Ele não sabe e ninguém jamais saberá, porque o Império Eurasiano é uma metáfora. Então, eu achei que vocês tinham direito a essa explicação a mais. Tem mais confusão ainda na história. Tanta confusão, que provavelmente esse debate terá que se estender por meses, porque tem tanta coisa para explicar, quer dizer, a cabeça do professor Dugin é um saco de gato tão maravilhoso, tão cheio de coisa, eu não posso negar que ele me dá inspiração. Ele é um homem de uma imensa cultura, tá certo? Vamos dizer, não posso negar que é um patriota russo. Essa é a maior virtude dele, tá certo? O patriotismo dele é inegável. Mas, por falta de ter investigado com clareza quem são os verdadeiros agentes históricos, ele naturalmente confunde os dois processos, quer dizer, os processos deliberados e os processos espontâneos, e acaba vendo agentes históricos onde eles não existem. Aliás, esse é o problema da geopolítica. A geopolítica projeta no mapa as figuras tomadas pela ação política dos seres humanos em certos momentos. Por exemplo, o Império. Aqui tomamos esse território, dominamos este país, papai, isso aqui é o nosso território agora. Então, evidentemente, essa unidade, ela não é um agente, ela é o resultado temporário de ações, que prosseguirão, independentemente dessa unidade territorial, como o próprio processo eurasiano se estende até a América Latina, transcendendo a sua definição geográfica inicial. Em cima desta divisão dos impérios terrestres e marítimos, ele faz a divisão, vamos dizer, da ideologia individualista, que marcaria os impérios marítimos, e da ideologia holista, que caracterizaria os impérios terrestres, né? O que ele chama de individualista é aquele sistema, por assim dizer, onde a entidade soberana é a razão individual. Quer dizer, o indivíduo, raciocinando, chega às suas conclusões e esta é, vamos dizer, a verdade para ele, né? E o holismo é, vamos dizer, aquele sistema onde existe uma verdade transcendente aos indivíduos, vamos dizer, que os abarca, os domina, os coloca a seu serviço. Tá certo? Ao fazer essa distinção, ele marca que os primeiros tendem, evidentemente, vamos dizer, ao materialismo e à anarquia, e que os segundos tendem na direção espiritual, porque os indivíduos vivem para uma finalidade que os transcende. E aí ele entra com todo, onde eu chama assim seu socorro as doutrinas tradicionais, né, do René Guénon, Júlio Zévola, etc, etc. Ora, acontece que esta entidade holística que transcende, abarca os indivíduos e os dirige na vida, ela é muito diferente nas várias regiões do Império Eurasiano. Por exemplo, digamos, na Rússia existe um holismo ortodoxo. E no Islã existe um holismo islâmico. Eles são incompatíveis entre si. O sujeito não pode ser um cristão ortodoxo sem ele afirmar que Nosso Senhor Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, que Deus é trino, etc, etc. Tudo aquilo que o Islã nega. Então, ora, se você tem dois absolutos em concorrência, então você não pode falar de holismo. Existe um holismo na relação entre a autoridade e os indivíduos, mas não entre a relação entre duas autoridades que representam dois holismos incompatíveis. Ainda existe o terceiro holismo, o holismo comunista. O comunista também acredita em uma força transcendente, que é a história, e a ação dos indivíduos deve se encaixar na autoridade da história e seguir o rumo que ela prescreva. Então, qual desses três absolutos, né, o Império Eurasiano representará? Ele vai criar um supra-holismo? Esse supra-holismo teria que ser uma doutrina transcendente que tivesse autoridade sobre a Igreja Ortodoxa, o comunismo e o Islã. Eu não acredito que o professor Duguin tenha tanta autoridade. Eu nem acredito que essa autoridade exista. Segundo lugar, ao definir esses holismos, o professor Duguin diz o seguinte: na concepção holística existe uma autoridade superior, transcendente ou coletiva. Ele diz, opa, peraí. Mas a unidade do coletivo, tá certo? Não pode, de maneira alguma, estar dirigida a uma autoridade transcendente. É? Quer dizer, se a crença coletiva é o que determina o conjunto, então o que está vigorando é o reino da quantidade. É o oposto do que o René Guénon, o Júlio Zévola, chamaria de sociedade tradicional. Então, é a sociedade, em vez de ser a sociedade espiritual bramânica que está dirigida para cima, é a sociedade do Shudra, cujo máximo objetivo na vida é alcançar o mesmo nível de bem-estar material da burguesia. E, vamos dizer, após a queda da sociedade Shudra soviética, veio o quê? um passo a mais na degradação cíclica. É a sociedade dos párias e dos chandalas, que não tendo identidade de casta, copia um pouco de cada casta e faz a sua mixórdia. O que é essa mixórdia? É o projeto erosiano. Quer dizer, ela é exatamente o contrário do que nós poderíamos definir como uma confrontação entre sociedades materialistas e iluministas e a sociedade tradicional. Não há nenhuma sociedade tradicional no Oriente. Só há sociedade de pares. Né? E assim por diante. Quer dizer, são tantas e tantas e tantas e tantos aspectos que ali tem para levantar e discutir, que de certo modo é uma delícia para mim. Mas por outro lado, é um trabalho sem fim. Porque, como eu já disse uma vez, o erro ele tem o privilégio de poder se enunciar em poucas palavras. O erro e a mentira. A passo que o desmentido tem que levar muitas palavras. Né? Por exemplo, o sujeito chega para você e diz, você mexeu com a minha mulher. Você diz simplesmente não, não vai convencer ninguém. Se você disser simplesmente não, continua vigorando a acusação. Então você precisa dar a prova. Isso demora. Não, eu não posso ter mexido com a sua mulher, porque eu não estava nem aí, eu estava lá no Mato Grosso e ela estava no Rio Grande do Sul, etc, etc. Você tem que se explicar. Não é isso? Então, desfazer, vamos dizer, o mito eurasiano é uma coisa que dá muito trabalho. E uma parte eu vou poder escrever, outra parte eu não posso, mas pelo menos eu passo aqui para vocês. Então, bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos aqui recomeçar, responder algumas perguntas. Aqui o Kenio Barros pergunta, gostaria de saber a opinião do senhor sobre o filósofo americano Ken Wilber. Li alguns livros dele, realmente os adorei, tenho que admitir. Eu também. Eu acho o Ken Wilber um gênio extraordinário. Quer dizer, e algumas tomadas de posição dele em favor do governo mundial não modificam isso em nada, porque eu acho que o homem é um gênio da psicologia e não da política. É, o que não impede de fazer bobagem ao outro lado. Não é esse o ponto que está em discussão. Assim como John Knott, o autor da História Global da Filosofia, é um livro maravilhoso, embora tenha sido escrito justamente com a ideia de preparar uma civilização global, advento do governo global, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vocês viram aqui, se fossem esses livros todos escritos para fins de propaganda, né, o fato de uma obra ser de propaganda não invalida o valor, a importância dela de maneira alguma. Você não pode esquecer que a Eneida de Virgílio foi uma obra de propaganda. O Virgílio levou um dinheiro do governo para escrever aquilo, né, glorificar, né, as origens de Roma. Né. E recentemente, se você assistir, por exemplo, os filmes do Sergei Eisenstein, são todos obras de propaganda. Outro dia assisti um filme de propaganda financiado pelo governo nazista, filme chama-se Kohlberg. Não tem nada a ver com o nazismo, é um acontecimento histórico no tempo das guerras napoleônicas. O filme é uma maravilha, não tem nada uma coisa a ver com a outra. O problema é quando, vamos dizer, o horizonte que ele te abre está fechado pela propaganda e não admite nada mais além disso. Agora, quando chamaram aí o John Knott, o Ken Wilber, olha, porque vocês vão fazer uma história unificada da filosofia, ou então vão fazer uma psicologia integral, global, para preparar uma civilização global, eu falo, bom, é claro que o conteúdo dessas obras não se limita ao seu conteúdo, aos seus objetivos propagandísticos, transcende infinitamente, e quando não existir mais governo global, nem coisa nenhuma, essas obras vão continuar, assim como a Eneida continua, ou esses filmes continuam, né? Luiz Afonso Barnevitz pergunta: estabelecido que a Igreja Católica está por trás do projeto do Império Eurasiano, essa mesma relação não seria novidade na história, poderia associar com o Império Britânico, com algum projeto da Igreja Anglicana, do qual a Rainha Elizabeth atualmente é presidente. Você tem toda a razão, e o problema da Igreja Ortodoxa é o mesmo da Igreja Anglicana, quer dizer, ela está limitada, vamos dizer, ao território imperial. Ela pouco mal consegue se expandir para fora disso. De vez em quando a gente encontra um ou outro, né, representante da Igreja Anglicana, até o nosso colega do Instituto Interamericano, Dr. Earl Fox, é pastor da Igreja Anglicana, mas é um ou outro que aparece, quer dizer, fora do território britânico, é até uma esquisitice você ser um anglicano, assim como é uma esquisitice você ser um ortodoxo russo fora da Rússia, porque você está, em primeiro lugar, não existe mais o Tsar, quer dizer, a Igreja Ortodoxa ficou sem cabeça, né? O patriarca então assume o lugar, tá certo? Temporariamente, mas estão à espera de um czar. O próprio Putin declarou claramente: sem czar não há império. Portanto, está implícito na ideia do projeto eurasiano a restauração, vamos dizer, da função e da pessoa do czar, né? Mas o primeiro, quem foi que nomeou o primeiro czar? Foi ele mesmo, né? Quem nomeou Napoleão Bonaparte? Ele mesmo. Então, nada, absolutamente nada, impede que amanhã ou depois alguém comece uma nova dinastia, talvez o próprio Putin. Se ele impuser isso, ninguém vai ficar contra. Então, aqui ele pergunta também: se o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca de Moscou, ou o seu Putin ou Medvedev, se abriu uma relação de servidão. Claro que há uma relação de servidão entre a Igreja e o Estado Russo, só que na presente situação essa relação não está oficializada. Ela existe como uma situação de fato, mas, por enquanto, ainda ninguém proclamou que o seu Putin é o chefe da Igreja Russa, porque para isso ele precisaria ser um czar. Mas esse problema pode ser resolvido se ele se declarar um czar e criar uma nova dinastia, ou ele ou qualquer outro. E isso provavelmente será feito mais cedo ou mais tarde. Se esse projeto continuar, se o projeto eurasiano tomar impulso, eles vão precisar de um czar de qualquer maneira. Ou vão precisar de um czar, ou então, no caso do sucesso do projeto eurasiano, a islamização da Rússia será fatal e a Igreja Ortodoxa terá com seus dias contados. Quer dizer, ou consolida a Igreja Russa através da presença de um czar, ou então vão perder a briga com o Islã. Aqui é Miriam Macedo. Ela manda uma carta meio longa. A narrativa divina nos será sempre inacessível. Nós jamais conhecer as suas leis eternas. Que leis? Perguntaram. Porque Deus não está preso às leis que criou para esse universo e para os indivíduos que vivem nele. Ele não submete a nenhuma lei. Deus é livre para se transcender. A expressão não se aplica propriamente a Deus, né? Com relação a este nosso universo, contudo, Deus seria obrigado a conciliar sua liberdade com a aceitação da condição de Deus como Logos. Deus não é livre para ser ilógico e irracional, pois ele é a lógica e razão. Nossa noção do bem e do mal tem seu fundamento em Deus é amor e Deus é Logos. Eu volto à antiga pergunta sobre o Islã. O que acontece se admitirmos que Deus não tem compromisso com as nossas leis, morais principalmente, as leis que ele criou para o nosso universo e para nós? Quais as consequências filosóficas e práticas de entendimento de que Deus dos muçulmanos é absolutamente transcendental? Sua vontade não está ligada a nenhuma das nossas categorias, nem sequer à razão. Se fosse sua vontade, o homem deveria praticar até mesmo a idolatria. Fala muito bem, isso aí é a teoria de Ibn Hazm, né? Quer dizer, Deus faz o que quer, não é que ele faz as coisas porque são boas porque ele determinou que é assim. Quer dizer, então, isso aí é uma, eu acho que é uma deficiência de pensamento dialético, né? Então, e, sobretudo, toda esta questão, ela joga em cima de Deus os conceitos de bem e mal que são aplicados à nossa vida terrena. Mas, veja, Deus não se dirige a nenhum de nós enquanto mortal terreno. Ele simplesmente não fala com mortais, ele só fala com almas imortais, que somos todos nós. Então, o bem para ele é o que é o bem permanente e não o que se passou durante uma fração infinitesimal de tempo, que é a nossa vida terrestre. É só você olhar as coisas na escala de imortalidade e tudo muda. Quer dizer, na escala da imortalidade, qualquer malefício terrestre é realmente um nada. Eu insisti aqui nesta aula que, na escala da imortalidade, a duração de uma única alma humana transcende a duração da história terrestre inteira. Na vida eterna, você vê a história terrestre como se fosse um filme que passou, você vê aquilo inteirinho, tudo que se passou na escala terrestre. Então, é nesta escala que Deus está falando do bem e do mal, e não na escala das incomodidades ou sofrimentos que nós tivemos aqui. Nós, cada um de nós, enquanto, vamos dizer, personagem de uma vida terrestre, nós temos obrigações morais e existem proibições que pesam sobre nós, tá certo? Mas elas nada, não são comparáveis à escala do bem eterno. Agora, sempre que nós colocamos esse problema da teodiceia, nós estamos fazendo isso, nós estamos julgando Deus como se Deus fosse, sei lá, o presidente da ONU, tá entendendo? Alguém que tem que prestar atenção aos problemas que nós colocamos na nossa escala. Isso é absolutamente ridículo, não faz sentido. É, vamos dizer, é a famosa pergunta de Deus a Jó. Onde você estava quando eu estava colocando os pilares do ser? Né? Então, isso aí, tudo que você está passando é nada. Então, se, apesar de nós sabermos da imortalidade, nós continuamos pensando as coisas na escala da nossa vida terrestre, é porque a ideia da imortalidade não entrou ainda. Você ainda não se vê como alma imortal. Então, a resposta a isto é aquele velho exercício que eu lhe passei, vocês passei aulas atrás. Né? Quando você for rezar, você lembra que quem está orando não é só aquele que você é neste momento. Né? É aquele que você sempre foi ao longo de todos os seus momentos. Você é o bebezinho, é a criança, é o adolescente, é o jovem, é o homem ou mulher madura, é o velho. Você é tudo isso ao mesmo tempo. Né? Porque por baixo de todas essas transformações que você sofreu, existe a identidade do eu profundo, que não é de ordem psicológica, é o eu ontológico. Nós só temos acesso a isso mediante, vamos dizer, a superposição das várias épocas. Superposição que nós podemos fazer mentalmente. Tá certo? Mas a existência do eu ontológico é uma necessidade absoluta. Quer dizer, aquele que Deus criou, ele criou você para sempre. Ele não vai apagar você. Mesmo que ele te jogue no inferno, ele vai apagar. Se você não existir, como é que você pode ir para o inferno, pô? Hã? Se ele te prometeu céu ou inferno, quer dizer que ele não vai acabar com você. Hã? Eu me lembro que o padre Miguel Pedroso, da Igreja de São Miguel, um grande pregador, ele dizia, as almas do inferno vão implorar pelo nada, né? E não vão obter. Então, vamos dizer, a verdadeira escala nossa é a escala de imortalidade. E se não fosse isso, vamos dizer, toda a vida intelectiva humana seria impossível. Você imagina seres que estivessem absolutamente limitados à sua esfera temporal, que nada sabe fora da sua esfera temporal, colocar problemas como a eternidade, né? Como as essências eternas, ou até o raciocínio matemático, né? Tudo isso seria impossível. Quer dizer, é grosseiro você imaginar que nós temos uma forma de vida exclusivamente temporal, terrestre, material, e que todo este universo, vamos dizer, de ideias que nós vivemos conversando, discutindo, etc., etc., foi tudo criação humana. Né? Quer dizer, se nós não temos nenhuma experiência, se vamos seguir o canto, não temos nenhuma experiência da eternidade, etc., etc., etc., então, como que esta criatura, eternamente, vamos dizer, proibida de ter contato com a eternidade, inventou a ideia, meu Deus do céu? Hã? Da onde tiramos isso? Quer dizer que a inteligência, isso aí o Fritjof Schwann dizia, e com muita razão, quer dizer, a inteligência humana é desproporcional com a existência, com uma existência limitada à esfera espacial, espaço-temporal terrestre. Ela vai tão além disso, claro que não, ela seria uma excrescência inexplicável. Como é que nós vamos explicar isso em teoria, né, teoria de evolução? À luz da teoria de evolução, fala, não tem jeito. Então, assim, a nossa verdadeira realidade é de almas imortais. Nós somos isso desde o momento em que fomos concebidos e nunca paramos de ser. Então, a sucessão dos nossos estados psicológicos, da nossa evolução biográfica, etc., etc., ela está apoiada numa continuidade ontológica profunda. E se não existisse essa continuidade ontológica, a própria existência de uma identidade psicológica seria impossível. Né? Como é que eu vou ter um senso de identidade meu, se no fundo eu não tenho identidade alguma e eu tenho que estar reconstruindo a minha identidade a todo momento? Oh, meu Deus do céu, nós nos esquecemos de tantas coisas mais simples do que uma identidade, como é que vamos estar toda hora recordando e reconstruindo uma identidade? Nós conseguimos reconstruí-la porque ela existe e porque nós temos alguma notícia dela, e pior, todos nós confiamos nela. Aqueles que dizem que acreditam e aqueles que dizem que não acreditam, os dois confiam e continuam dizendo a palavra eu com o mesmo senso de propriedade. É? Então, é só colocar as coisas nessa escala e todas as suas perguntas têm resposta imediatamente. Marcião, o herege, achava que o Deus do Antigo Testamento era cruel demais. Mas cruel em comparação com qual outro Deus? É? Tinha outro mais bonzinho? Né? E cruel por quê? Matou a população inteira, levou todos para o céu para a vida eterna. Falava, ah, de maldade essa. E, veja, você considerar os seres humanos que consideram a morte como um mal, são muitos. É? Então, eu digo, mas como você pode enquadrar a morte, vamos dizer, na ideia de bem e de mal, se toda a nossa ideia de bem e de mal está recortada segundo a duração da vida terrestre? É? Diga, tem uma pergunta aqui. Não é qualquer morte, é a morte A morte nunca é um mal. Não, eles dizem, não, nem toda morte se considera um mal. Quando é a morte que vem de uma maneira trágica, ou a pessoa morre muito cedo, etc. Nenhuma morte é jamais um mal. Nunca, nunca, nunca, nunca. É? O que é a morte? Quer dizer, a morte é o fim da vida terrestre e o acesso à eternidade. Falei, qual é o problema de entrar na eternidade? É? Nós não podemos ser contra a morte. É o que pergunta a própria Bíblia. É? Ubi est mors victoria tua? Onde está a morte, a tua vitória? É? O que a morte faz é nos levar para a eternidade, para a grande vitória. Então, o que é preciso fazer não é colocar essas perguntas na esfera teórica doutrinal. Não, não, não. Você tem que se situar no quadro espaço-temporal correto e daí colocar as perguntas. Qual é o quadro espaço-temporal correto do ser humano? A eternidade. É? Pense como alma imortal. E esqueça essa história que você vai ser imortal depois que morrer. Não, você é imortal agora. É? Não é outra coisa. É? Até a expressão outra vida, fala, qual outra vida? É a mesma vida. É? Esta aqui é uma aparência temporal da verdadeira vida. É? Então só existe uma. É a mesma vida que você tem continuamente, desde que nasce até por toda a eternidade. Se a gente não consegue se colocar nesta escala, então nós vamos sempre estar medindo elementos da eternidade com uma régua feita para a existência espaço-temporal terrestre. Então não vai dar, sempre você vai chegar em absurdos. Veja, se Deus matar a humanidade inteira, ele não tem satisfação nenhuma a prestar. É? Aliás, ele disse que vai fazer isso, não disse? Ele não disse que vai matar todo mundo? Vai matar todos aos poucos e o que sobrar ele vai matar tudo de uma vez. Matar e levar todos para a eternidade. E você já está reclamando? É? Não tem, nenhuma medida de sofrimento humano resiste ao confronto com a eternidade. É? O sofrimento humano, sobretudo causado, vamos dizer, pela maldade humana, nos choca, porque nós temos a obrigação de não praticá-lo. É? Quando você vê pessoas cometendo maldades que você não cometeria, você fica chocado por isto, não porque a coisa em si mesma e na escala da eternidade significa algo. Tem uma pergunta. Diga. Mas se não significa algo, como é que pode isso condenar eternamente uma alma, então? essas maldades, esses pecados. Essa condenação faz parte da estrutura do bem. Santo Tomás de Aquino diz que as almas do paraíso, elas se regozijarão com o castigo dos maus. Se não existisse isso, então seria simplesmente o bem e o mal seria anulado. E não é isso que eu disse. Eu disse que ele é transcendido, não anulado. Não é isso? Então, a pergunta, por exemplo, Deus faz o que é bom porque é bom ou a coisa se torna boa porque Deus fez? Né? Isso aí é a mesma coisa que perguntar, quando eu entro nesta sala, quem entra primeiro, o Olavo ou o Carvalho? É uma distinção nominal à qual você está dando uma existência substancial indevidamente. É? Deus é o bem. É? Portanto, ele não tem uma maneira de fazer uma coisa porque ela é boa, ou de torná-la boa porque foi ele que fez. Não há essa distinção. É? Você dizer o bem ou dizer Deus é exatamente a mesma coisa. Então, partindo do princípio que nós temos duas palavras, uma que designa o bem substantivamente e outra adjetivamente, nós imaginamos que são duas coisas diferentes e perguntamos quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É? Não é isso? Resposta, o galo. A galinha não passa de um galo capacitado a carregar ovos. Ela não pode ter vindo primeiro que o ovo, porque ela é a capacidade de ter ovo. Ela não é outra coisa. É isso, assim como a distinção da mulher. O que é a mulher? A mulher é um homem, né, que pode ter a gestação de um filho. É só isso. Quer dizer, é uma espécie de homem, é um derivado do homem. Então, quem veio primeiro, Deus ou o bem? É a mesma coisa, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quer dizer, é quando você pega, veja o que eu disse no começo desta aula, diz que a tendência da inteligência humana é refugiar-se da realidade na própria estrutura do pensamento. Hã? Então, nós pegamos uma coisa que tem uma determinada qualidade, de tal modo que essa qualidade só possa existir naquela substância inseparavelmente, separamos a qualidade da substância e perguntamos quem veio primeiro. Você está tratando o assunto não como ele se apresenta na realidade, mas tal como a estrutura do seu pensamento o montou indevidamente. Então, o pensamento ele tem que ser continuamente corrigido pela realidade. Como é que você faz para isso? Você acabou de pensar, apaga o pensamento, né? E olha a realidade e aceita o que está. Né? Não existe outro jeito de você fazer isso, senão você ter um amor pela realidade. Quer dizer, a pior das realidades, a pior, é melhor do que a melhor das mentiras. A realidade tem sempre razão e o nosso pensamento quase sempre está errado. Nós temos que corrigir o pensamento, remoldando, vamos dizer, as relações que nós colocamos entre conceitos, de tal modo que elas reflitam as relações reais entre as substâncias, as suas qualidades, as suas ações, etc., etc., e não impondo a elas a estrutura do nosso pensamento. Que é o que o Kant dizia que ele devia fazer, era a estrutura do pensamento predomina. Eu digo, mas, meu Deus do céu, né? Se fosse assim, eu não precisaria ler os livros de Kant, eu leio a ideia que eu faço deles e pronto, está lido. Aqui tem um livro do Kant, está, tá aqui, Crítica da Razão Pura. Né? Esse é um livro que existe objetivamente, fora da minha mente, né? Não fui eu que o criei. Ou eu vou ler este livro que o Kant escreveu de fato, né? Ou eu vou projetar sobre ele as minhas formas a priori. Não tem outra alternativa. Se as formas a priori predominam, então, nada tem a aprender com a realidade. Ao contrário, dizia ele, eu tenho que espremer a realidade para que ela diga o que eu quero. Isso é a forma da maluquice. Quer dizer, as estruturas do pensamento humano, elas são boas, são bonitas, elas fazem parte da realidade, são uma das mais belas realidades que existem. Mas elas não são superiores à realidade inteira. Nem sequer à realidade do mundo material. Por exemplo, vamos dizer, todas as minhas noções de espaço, eu digo, ah, bonito, o espaço é uma forma a priori, tá? Só que eu vou andar dentro da minha forma a priori ou vou andar dentro do espaço exterior? É? Se o espaço é uma forma a priori, meu filho, eu não posso me mover dentro dele, eu só posso pensá-la. É? Agora, se eu fisicamente me desloco dentro do espaço, então eu tenho que admitir que o espaço que existe na minha mente como forma a priori é apenas uma imitação longínqua e pequena do espaço real. Está entendendo? Então, às vezes você acorda e você não sabe onde está. Não acontece isso? Acorda meio tonto. Né? Do covinho, um cotô, pouco voo. Né? Como é que você restaura a ordem? Entrando dentro da sua cabeça e pensando nas suas formas a priori? Não, você tem que olhar e ver onde você está. Então, é a estrutura do espaço externo, né, que nos ensina a criar a ideia interna de espaço. O tempo todo. Logo no começo desse curso eu dei aquela experiência, aquele exercício, né, de você deitar no chão e sentir a imensidão do espaço que tem em cima de você e a densidade do chão que tem embaixo. Quer dizer, é aqui que eu estou. Eu não estou nas formas a priori coisíssima alguma. Né? Isso não é meu pensamento. Eu não poderia inventar tudo isso. Né? E lembro a frase de Hegel, que eu ensinei, que o cara ficava olhando uma montanha um tempão e dizia, é, de fato é assim. É, o que é isso? É uma lição de realismo, aceitação da realidade. Não só aceitação, você tem que ter amor à realidade, porque a realidade é a criação divina. E toda esta realidade foi feita para que você pudesse ter a vida eterna. Ainda que sofrendo horrores durante esta vida. Claro, eu não quero que ninguém sofra, é evidente. E, sobretudo, eu prefiro não causar sofrimento a ninguém. Se eu puder, já causei muito sofrimento a muitas pessoas, muito me arrependo, é uma vergonha. E eu lembro pessoas que eu ofendi, que eu humilhei, que eu magoei e tal. Eu acho uma coisa feia, mas prefiro não fazer isso. Tá certo? Mas eu não posso alegar todo o mal universal, todo o mal que nós vimos ao longo da história, vamos dizer, como um argumento contra a eternidade. Né? Uma coisa tão desproporcional que não dá nem para você formular a coisa. Agora, se nós cobramos uma explicação de Deus quanto à existência do mal, a resposta que Deus tem que dar é o seguinte: não lhe devo satisfação, meu filho. Hã? Fui eu que fiz tudo isso. Onde estava você quando eu estava fazendo isso? Criei até uma vida eterna para você e você ainda está reclamando? Hã? Leia o livro de Jó. Está muito bem explicado lá. Quer dizer, os argumentos de Deus são irrespondíveis. O simples fato de você se colocar, vamos dizer, perante Deus, com uma objeção, já é um engano da mente humana. Né? Porque quem criou você com todas as suas objeções foi Deus. Né? Então, todas as suas objeções estão dentro do mundo divino, tal como Deus concebeu e não como você concebeu. Quer dizer, ele criou você como uma, vamos dizer, uma criatura para viver eternamente e que até pode reclamar. Reclamar de coisas que você não tem a menor ideia do seu porquê e fundamento. E pior, Deus não acha ruim que você reclame. Ele até gosta, porque para reclamar você tem que falar com ele. Ele gosta que você fale com ele. Então, mesmo que você está indo lá para encher o saco, ele gosta que você vá. Hã? Você precisa entender isso. Primeiro, nós somos imortais. Segundo, Deus é o amor eterno e o bem eterno. Tudo vem do amor divino. Vocês têm que entender isso de uma vez por todas, porque isso é a realidade. Não é porque isso é doutrina católica. Não, é porque não. Tudo mais é impensável. Tudo mais entra em contradição. Tudo mais é absurdo. É? Então, Ibn Hazm é uma besta quadrada. Quer dizer, olha, você mede o estatuto do pensador pelo seu domínio da técnica filosófica. A técnica filosófica significa corrigir o nosso pensamento para que ele seja adequado à realidade das coisas. Uma realidade infinita que nos transcende e que, no entanto, da qual, no entanto, nós temos a experiência. Quer dizer, o que é a experiência, quer dizer, do infinito? Eu digo, Você pode ter uma ideia através da experiência do ilimitado. Você não tem a experiência do ilimitado, não? É? Você, por exemplo, eu estou aqui dentro dessa sala. Eu não sei que tem coisa para fora dela? Sei, eu não estou vendo, mas eu sei. É só um pensamento que eu tenho? É impossível. É? Esse é o que eu chamo conhecimento por presença. Você sabe que as coisas estão ali porque você mesmo está ali. Não é percepção. O nosso saber vai infinitamente além da percepção e além do pensamento. Existe todo, vamos dizer, um fundamento que é pré-perceptivo e pré-categorial. Então, quer dizer, as nossas percepções se articulam de acordo com o nosso aparato perceptivo, sem dúvida, e os nossos pensamentos se articulam segundo as categorias. Mas para que tudo isso seja possível, é preciso uma coisa: você tem que estar lá. Você tem que existir. Então, esse conhecimento por existência, o conhecimento por presença, é a condição de todas as percepções. Agora, se eu quero recompor a estrutura da realidade, partindo das minhas pequenas percepções isoladas e remontar tudo, é? Isso é a mesma coisa, né, que você querer reconstruir uma pessoa a partir dos fragmentos do esqueleto dela que você descobriu enterrado. Não dá para fazer uma pessoa. Dá para fazer a ideia de uma pessoa. É? Então, onde o fundamento, onde da possibilidade do amor a Deus é a abertura da alma para o infinito. É? Quer dizer, nós não estamos aqui, como dizia Kant, como juízes que estão interrogando a realidade, obrigando a dizer quem quer. Não, não. Nós estamos aqui como um peixe está no oceano. É? Nós não mandamos nada naquele negócio, mas nós estamos perfeitamente à vontade ali. Por quê? Porque aquele mundo foi feito para nós. E se este mundo aqui não é satisfatório, como de fato não é, porque é um mundo limitado, então você tem que tomar consciência do segundo capítulo. Eu vou durar para sempre. O problema não é esse, o problema é saber como que eu vou estar depois. E o como você vai estar depois é decidido pela sua escolha aqui. Se você me perguntar quem vai para o inferno, eu digo, vai para o inferno quem quer. É? Ir para o inferno é uma decisão livre. Não é Deus que manda você para o inferno. Leia o livro do Monsenhor de Ségur, L'Enfer, onde ele conta depoimentos de pessoas, vamos dizer, que vieram do inferno contar. Não é teoria, não. Aqui são depoimentos, são fatos. Quer dizer, em circunstâncias onde ficava claro que a pessoa que estava ali falando era realmente a pessoa, porque sabia coisas que só aquela pessoa podia saber. Então, o indivíduo dava a prova da sua presença e daí contava, olha, eu estou no inferno por uma decisão justa, por isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. E recomendo que você não faça as coisas que eu fiz por causa disso, disso, disso, disso. Guilherme pergunta, já li boa parte da sua obra escrita e ouço os programas de rádio assiduamente há pelo menos 4 anos. Sendo assim, me considero familiarizado com o seu pensamento em linhas gerais. Me graduei em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, tendo como foco principal das minhas pesquisas, estudos teóricos a respeito do que alguns conhecem como filosofia da história, historiografia, metodologia, etc. 2 anos atrás, aprofundei-me na obra do filósofo Paul Ricoeur e já há algum tempo gostaria de falar a respeito com o senhor, pois enxergo entre os pensamentos dele e o seu consonância que me parece ultrapassar a mera coincidência. Posso garantir que é mera coincidência, porque eu não cheguei a ler 50 páginas do Paul Ricoeur. Então, eu não tenho a menor ideia do que ele pensa a respeito da maior parte dos assuntos, embora saiba o que ele pensa a respeito de alguns. Então, se existe uma afinidade, é mera coincidência, certamente, ou é porque nós bebemos na mesma fonte. Eu também observo a importância da aproximação entre Ricoeur e Erich Wögerlin. O Erich Wögerlin reconhecia isto. No entanto, não encontro na sua obra, o mesmo palestra, programa, citações ao Ricoeur. Eu não posso citar um autor que eu mal li, O que eu sei do Ricoeur não dá para falar 10 minutos. Sei a importância e eu me lembro que alguma vez eu tive alguma objeção a uma frase que eu tinha lido dele. Isso não quer dizer que eu tenha reservas ao Paul Ricoeur. Tenho reserva àquela afirmação. Então, mas prometo para você que vou ler com mais atenção. Eu tenho lá 4 livros do Paul Ricoeur esperando para ser lido. Adi Rocha pergunta: o meu conhecimento em termos de literatura, cinema e arte é quase nulo. Pergunto-me se esse vazio não será um impedimento a muitas tarefas que terei que realizar durante o curso. Certamente sim, mas você pode ir preenchendo as duas coisas ao mesmo tempo. E ademais, vamos dizer, as tarefas desse curso, elas praticamente não têm um prazo. Todos os exercícios que eu dei são para você continuar fazendo o resto da sua vida. O que terá prazo, sim, eu vou pedir um trabalho escrito no final. É? E uma coisa de um certo tamanho. É? E aí nós teremos um prazo, mas só para isso. E as outras práticas? Você pode continuar fazendo, você pode refazer, você pode ouvir de novo esse curso 1000 vezes quanto queira. Tá certo? Então, vamos dizer, uma coisa... Vamos dizer, é o término temporal das aulas. Outra coisa é o prazo de validade do produto. É, daí ele pergunta, eu posso adquirir essa vivência que me falta em paralelo com o curso? Mas é claro que pode e deve fazer isso. É? E você não deve se apertar com relação a prazos. Porque eu já disse, a única coisa que vai ter prazo é, por exemplo, de vez em quando a gente dá alguma coisa com prazo. Por exemplo, eu estou dando 1 mês para vocês lerem a Apologia de Sócrates e o Fédon. Né? Somando tudo não dá 100 páginas, né? Então, 1 mês é mais do que suficiente. Mas o seguinte, vocês têm que voltar com a coisa lida. Isto, assim, pelo amor de Deus, façam isso. Leiam tudo do começo até o fim. Tá? Não precisa ler introduções, não precisa ler estudos sobre Platão, nem nada, nada. Lê como se a coisa tivesse sido publicada ontem. Né? E como se aquele autor estivesse falando com você, em especial. Né? Existe um truque, que é você transformar o autor que você está lendo num personagem. Como se fosse alguém no palco expondo as suas ideias. Considere-o apenas como um elemento do seu próprio imaginário. Porque é desta figura imaginária que você vai aos poucos se aproximar, a partir dela que você vai aproximar do indivíduo real. Mas inicialmente tem que haver uma absorção profunda. E essa absorção profunda não é possível se você não reconstruir imaginariamente a voz que está falando com você. Então, às vezes você está lendo um negócio e dá a impressão assim que é... Vamos dizer, é uma pessoa de fora que está falando com você. Você fala, não, mas não é ainda. Né? Por enquanto, o que você está fazendo, você está usando o texto como se fosse uma pauta para você tocar uma música dentro da sua cabeça. Ou como se fosse, vamos dizer, o script de uma peça de teatro para você representar no seu imaginário. Aos poucos, você vai ver que este autor imaginário com que você teve contato, ele vai se transformar numa pessoa real. Colocada no seu devido momento histórico, etc. Mas num primeiro momento, ele é realmente como se fosse um personagem de teatro. E você considerá-lo como tal é uma maneira de você se relacionar com ele de uma maneira bastante pessoal, sem precisar ter todo o conhecimento filológico, conhecimento histórico, etc. etc. É claro que isso é um truque, mas é um truque que funciona. Everaldo Manuel Luz, na palestra do professor Rafael de Paula sobre o livro Enigma Quântico, ocorreu a citação do livro Os Princípios do Cálculo Infinitesimal, de René Guénon. Para alguém como eu, que foi estudar matemática com o objetivo de que ela auxiliasse na compreensão da realidade e terminou por se desencantar, o livro parece, ainda estou no início da leitura, fornecer algumas respostas para esse desencanto. Qual é a sua opinião sobre esse livro? É um dos melhores livros do René Guénon. É um livro de leitura absolutamente indispensável. É um livro maravilhoso. Né? Então, note bem, a gente discorda do René Guénon em coisas substanciais, mas tem que reconhecer o mérito. Ali, o domínio que ele demonstra das questões tratadas é um negócio de você ficar assim, de boca aberta. Paulo Gomes de Souza Júnior. O senhor poderia, por favor, responder qual a diferença entre essência, substância e natureza? Pois estou confuso com esse tema. Essa pergunta é importantíssima. Então, note bem, quando você fala da essência de uma coisa, você se refere a ela como substância, ou você fala da natureza dela, você está se referindo por três lados diferentes a uma mesma coisa. Você pegar um objeto, esse objeto, por um lado, ele é uma substância. Aristóteles definia a substância como aquilo que nem é parte de outro e nem é uma ação do outro, nem é uma qualidade do outro. Portanto, é algo que tem que ser concebido em si mesmo e por si mesmo. Claro, você pode dizer, por exemplo, que um gato é uma parte da natureza. Não é isso? Mas o gato não é uma parte da natureza, como a unha do gato é parte do gato. É? Ele é uma parte da natureza que tem uma existência que só pode ser concebida não como ação de um outro e não como qualidade de um outro. E isso é exatamente o que consiste uma substância. Note bem que isso não é uma definição, isso é um critério distintivo. Tá certo? Então, a substância o que é? É um ente individual. Este ente individual, ele naturalmente, ele é alguma coisa. E isto que ele é, e que faz com que ele seja o que é, pode ser chamado de sua natureza ou de sua essência. Qual é a diferença? Quando você diz a natureza, você está se referindo mais àquilo que está nele mesmo. Quer dizer, um gato é um gato porque ele tem a natureza de gato. Ou seja, ele não é um gato por acidente. É? Ele não é um gato de vez em quando. É? Ele não é um gato em mais ou em menos. Não existe uma escala de gaticidade do gato. Ele é um gato e isso que faz com que ele seja um gato é exatamente a sua natureza. E usamos a palavra essência mais para designar a nossa apreensão dessa natureza. Se bem que há autores que usam as duas palavras de maneira intercambiável. Mas, em geral, existe mais esta acentuação. Quando você fala da natureza de uma substância, você está querendo dizer aquilo que está nela e que faz com que ela seja ela e que a distingue de todas as outras, né? E a essência como a nossa apreensão dessa forma natural do objeto. Mas às vezes se usa natureza e essência como sinônimos. Bom, elas são sinônimos, né? Porque uma coisa se refere ao que a coisa é e a outra o que nós pensamos que a coisa é. Como nós pensamos o que a coisa é com a intenção de que seja mesmo, então a diferença é somente funcional. Tá certo? Então, natureza e essência podem ser usados como sinônimos, com essa pequena diferença de acentuação. Mas substância é o que a coisa é, independente do que nós pensamos dela. Um gato é um gato, não porque eu pense que ele seja um gato. É? Então, a substância é simplesmente o ente individual. E note bem, preste atenção, faça esse exercício. Procure descobrir alguma coisa que só exista sob forma genérica e não individual. Não existe. Existem qualidades genéricas, né? Mas realidades genéricas, não. Toda realidade genérica, ela só existe ou como pensamento, ou só existe sob a forma dos entes individuais que a manifestam, por exemplo, uma espécie animal. Então, é aquele famosa observação dos aristotélicos sobre o platonismo. Bom, eu vejo gatos, mas eu não vejo a gaticidade. E, bom, a gaticidade só é apreensível intelectualmente e não como realidade. Dizendo que você não apreende com percepção de entes, mas por, vamos dizer, um artifício que você faz de modo a captar a estrutura comum a todos os gatos. Essa estrutura existe, ela não é um nada, é? Mas ela não é um ente. É? Ela é uma qualidade geral. Entes só existem individuais. Pode ser chamado de arquétipo. E a natureza pode ser chamada de arquétipo? Pode, se você usar como arquétipo, você vai estar dando uma outra acentuação. O arquétipo de uma coisa é a natureza dela, compreendida como origem remota e primeira. Então, o arquétipo é o modelo da possibilidade do gato, por exemplo. É a mesma natureza do gato, só que considerada, vamos dizer, na escala das causas. Está entendendo? Quer dizer, um arquétipo é um modelo que é anterior à própria existência da coisa. Quer dizer, antes de que existisse o primeiro gato, o gato, como a espécie gato, como possibilidade, já existia. Isso é o arquétipo dela. Né? Não é arquétipo no sentido junguiano da coisa, que é outro negócio. O arquétipo no sentido junguiano, vamos dizer, é uma imagem que os seres humanos têm do arquétipo nesse outro sentido. Não é o arquétipo propriamente dito. Né? Então, se você disser, por exemplo, se você pegar a definição de uma figura geométrica, né? Um triângulo é uma figura plana, né? Com três lados retos. Tá certo? Antes que existisse qualquer triângulo, o triângulo já era isso. Para que viesse a existir, ele tem que ser assim, porque senão não seria triângulo, seria outra coisa. Então, este é o arquétipo do triângulo. Entendeu? Agora, no sentido junguiano, não. O arquétipo, no sentido junguiano, é uma imagem muito antiga que a humanidade carrega desde o seu começo e no qual ela enxerga uma imagem do arquétipo no sentido ontológico, no primeiro sentido. Está entendendo? Quer dizer, essas distinções, elas não se referem a distinções entre coisas, mas entre pontos de vista diferentes. Alexandre Magno, no decorrer do curso, eu acho que perdi todas as ilusões referentes ao iluminismo, mas considerando sua brutal influência na cultura de hoje, pergunto, existe algo que se salve no iluminismo? Houve algum avanço filosófico? Não, filosófico não teve avanço nenhum. Tá certo? Mas eu acho mesmo que a ideia, vamos dizer, da sociedade, da ordem jurídica constitucional, eu acho uma ideia que não é má de todo. Quer dizer, o iluminismo teve algumas ideias práticas muito boas. Só que, vamos dizer, ele ficou hipnotizado por essas ideias e achou, quer dizer, todos eles, Diderot, Voltaire, todos caíram na mesma esparela. Eles tiveram uma ou duas ideias boas sobre a constituição da sociedade. E acharam aquilo tão maravilhoso que, em nome daquilo, eles jogaram tudo mais fora. Então, evidentemente, a coisa que é uma boa ideia se torna automaticamente uma coisa de maluco. Né? Quer dizer, eu, para ter uma ordem constitucional, então eu vou acabar com todas as monarquias, vou acabar com a religião, tá certo? Eu vou adotar o materialismo e todas as ideias tradicionais, vou apagar tudo, fazer tábua rasa de tudo. Eu digo, meu filho, mas escuta, então você destruiu o universo para impor a sua ordem? É como diziam os latinos, é peret mundus fiat filosofia, quer dizer, para você realizar a filosofia, você acaba com o mundo. Então, na verdade, essas ideias eram bastante limitadas, não eram tão originais assim, e elas valem alguma coisa com a condição de que exista um mundo no qual elas possam ser aplicadas. Então, isto que foi um negócio genial dos Founding Fathers, porque eles aproveitaram algumas fórmulas jurídicas do iluminismo, recolocando dentro do contexto cristão tradicional, sem alterar a ordem cristã. E conseguiram fazer esta maravilha que é a ordem constitucional americana. Se quem disser que não é maravilha, eu digo, então por que não é maravilha? Por que vocês vêm morar aqui? É? Ah, a ordem americana é uma porcaria, contanto que eu tenho os direitos prescritos na Constituição americana, as garantias da Constituição americana, a proteção do Estado americano, os benefícios da Previdência Social americana, né? Tirando tudo isso, os Estados Unidos são uma porcaria. Falar, ah, é. Até terrorista islâmico prefere antes viver aqui do que no seu país de origem. Comunista prefere viver antes aqui do que no seu país de origem. E assim por diante. Então, eles acharam uma fórmula genial. Não, claro que não é a fórmula definitiva, porque nada é definitivo no mundo. E isso mesmo que eles construíram pode ser perdido também a qualquer momento, porque não é uma coisa fácil. Quando John Adams dizia essa Constituição só serve para um povo moral e religioso... Você vê, as leis aqui funcionaram maravilhosamente enquanto a cultura religiosa predominou. A hora que começou a declinar, criou-se o caos legal. Por exemplo, hoje em dia já não se sabe mais quais são os limites para a atuação de um juiz. O juiz diz, interpretei a lei diferente. É? Então, o juiz se torna o legislador. Claro que isso é um caos. Se houvesse o predomínio ainda da mentalidade religiosa, a própria moral cristã esclareceria para ele qual é o limite da atuação dele. Mas ele não tem mais esse critério. Então o que fez? Se apegou à fórmula jurídica criada pelo iluminismo e apagou a ordem do mundo que existia por baixo dela. Então é claro que vira o caos. Então, à medida que declina a fé religiosa, que não declinou tanto, podemos dizer 75% dos americanos são cristãos praticantes. Né? E desses 75%, é 50% da população que vai no culto no domingo aqui. É um negócio impressionante. Né? Então, mas o pequeno declínio que houve já foi suficiente para aumentar o banditismo, para aumentar o número de divórcios, para jogar os filhos contra os pais contra os filhos, para jogar marido contra a mulher, vizinho contra vizinho. Foi suficiente para isso. Então, John Adams tinha razão. Esta concepção não serve para qualquer um. Agora, quando ele diz não serve para qualquer um, veja, desses dois fatores, a Constituição e o ambiente cristão, qual abrange qual? O ambiente cristão é infinitamente maior do que a esfera da Constituição. Então, a Constituição é somente um elemento que entra ali para modular certos aspectos da realidade social dentro de um contexto infinitamente maior determinado pela herança cristã. Então, o que sobra do iluminismo? O que sobra do iluminismo foi o que foi incorporado aqui na Constituição americana. E o resto? Tudo besteira. Vamos ver. Tiago Albuquerque. O senhor considera que a tomada de consciência do projeto filosófico se dá com Sócrates e não com os pré-socráticos? Esclareceu-nos hoje que essa tomada de consciência consiste em reconhecer a dificuldade, a problemática ou mesmo a impossibilidade de expressarmos uma lei que seja capaz de explicar todas as coisas. Na história essencial da filosofia fica claro que Tales, por exemplo, ao enunciar que todas as coisas provêm da água, expressa-se de maneira metafórica, usando a água como figura de linguagem, daquilo que mais tarde será chamado na metafísica de o ser. Pergunto, essa consciência não está presente já entre os milésios? Digo isso porque, considerando que houve de fato a sucessão histórica Tales, Anaximandro, Anaximenes, como houve Sócrates, Platão e Aristóteles, me parece que o Áperon de Anaximandro, o informe, o ilimitado, seria uma evidência dessa consciência do projeto filosófico. Não, é uma consciência em germe. No instante em que Anaximandro entra e diz, olha, o fundamento da realidade não é nada disso que vocês estão falando, é um negócio chamado Áperon. Claro que ele está dando um salto monstruoso, porque o que os outros estavam enunciando como metáfora, ele já enuncia como um conceito identificável. Né? Então, o ilimitado já não é uma metáfora, não é um símbolo. Né? Ele é um conceito bastante, bastante rigoroso. Então, mas isto não quer dizer que ao qualificar o ilimitado como o fundamento do nosso conhecimento, ele esteja elaborando a própria função do filósofo. Não, ele não está falando da função do filósofo. Ele está falando da constituição da realidade. Claro que é um salto monstruoso em relação aos outros e prepara já o caminho de Sócrates. Então houve, claro, um avanço. Mas ele não está meditando sobre a função do filósofo, como Sócrates o fará explicitamente. Segunda pergunta aqui. Tem alguém que perguntou aqui o negócio da Constituição da Nova Ordem Mundial, não estou achando. Mas eu vou lembrar uma coisa para vocês. Quem fez a pergunta vai lembrar quem foi. O comando da elite global corresponde, mas a melhor maneira de defini-lo é aquilo que um autor, Nicholas Hager, chamou de um sindicato. O que é um sindicato? É um grupo de pessoas, ou um grupo de grupos, que se reúne para a consecução de objetivos considerados vantajosos para todos eles. Se você ver qual é a constituição do sindicato, você verá que na origem dele estão famílias como Warburg, Schiff, Onassis, Rothschild, e que No prosseguimento, vamos dizer, essas famílias, que são dinastias, eu disse que os, vamos dizer, um dos agentes históricos possíveis são as dinastias, então elas têm uma estrutura dinástica e o sindicato, como um todo, também tem uma estrutura, uma, vamos dizer, de um consórcio de dinastias. É, se aliaram com outras famílias, com outros grupos, que hoje se reúnem principalmente no grupo Bilderberg. Então, perguntemos, quem são os membros do grupo Bilderberg? Hã? Você pode procurar, isso você encontra na Wikipédia, a página da Wikipédia está todos os nomes lá. Está uma pesquisa muito bem feita, eu não sei quem fez, mas está muito bem feita. Se tiver dúvida, você pega o livro do Daniel Stulin. Você vai ver que das centenas de membros do grupo Bilderberg, ou seja, centenas de representantes de dinastias, né, só 20% são americanos. Né. O país que mais tem membros no grupo Bilderberg é Portugal. Né. O grupo Bilderberg foi fundado por um príncipe holandês. E as famílias que estão lá, a maior parte é europeia. Ora, você pretender que esta elite global representa o interesse nacional americano é absolutamente ridículo. Você não vai dizer que os Rothschilds são patriotas americanos. É? Você não vai dizer que Onassis é um patriota americano. Você não vai dizer que Giovanni Agnelli, da Fiat, é um patriota americano. E assim por diante. Então, o sindicato é uma entidade supranacional. E ele se utiliza dos estados que ele consegue dominar ou influenciar como instrumento das suas ações, de tal modo que a responsabilidade recaia sobre o estado e não sobre esta entidade que está por trás, que é o grupo. Hã? Ou seja, mesmo quando você usa um estado como instrumento de uma ação que vai contra os mais óbvios interesses nacionais da nação representada, esse Estado e essa nação levarão a culpa. Agora, por exemplo, estão usando o Estado americano para derrubar governos ou laicos ou inócuos do Oriente Médio e substituí-lo por governos da Fraternidade Islâmica, que é claramente anti-americana. Então, a ação é manifestamente contra os interesses nacionais. É? E, no entanto, quem levará a culpa da ação? O Estado e a nação que foram usados como instrumento. O verdadeiro agente histórico aí não é o Estado americano, nem o Estado português, nem o Estado... É o sindicato, minha gente. É? O sindicato se forma no século... Veja, as dinastias consideradas em particular existiam desde muito antes, né? A dinastia Rothschild se forma no século XVIII, né? E atravessou muitos estados, agiram ali no estado, no antigo regime, no estado napoleônico, etc. E continua aí, tudo isso já foi para o breve, Napoleão já foi embora, o antigo regime acabou, né? E os Rothschild estão lá, em Pávido Colosso. Né? Então, o sindicato se forma no fim do século XIX, agregando essas várias famílias, tá certo? De modo a que pudesse, precisamente, transcender a esfera de ação dos estados e jogar com os estados como se fossem peças no jogo de xadrez. Então é só você ler a lista de quem são os membros do sindicato e você vai ver que a pretensão de que isso representa o poder nacional americano é absolutamente ridícula, é pueril. É? Então esta é a verdadeira constituição do poder que está ali, é um poder dinástico. Constituído um agrupamento de umas 300 famílias, vamos dizer, cujos membros, geração após geração, continuam fiéis aos mesmos objetivos, enquanto as nações e estados se desfazem, sobem do mapa e adquirem outras formas. Se você vê, por exemplo, as transformações do Estado americano, o Estado americano mudou um bocado, mas o sindicato continua lá em Pávido Colosso. Ele é o agente histórico. O agente histórico tem que ter durabilidade e constância para acima das formações jurídico-políticas nas quais ele se expressa, nas quais ele se manifesta e que ele utiliza como seus instrumentos. É uma coisa tão simples isso? Então, eu acho que esse termo, muito do que o Nicholas Hager encontrou, Eu não conhecia Nicholas Sagan, foi algum leitor que me sugeriu algumas semanas atrás, e imediatamente comprei dois livros dele e li. O livro não acrescenta muita coisa, mas que a gente já sabia sobre Nova Ordem Mundial, mas ele tem esse mérito, ele descobriu o termo. Né? Qual é a entidade? A entidade chama-se o sindicato. Note que syndicate, em inglês, tem um sentido diferente da palavra sindicato em português. Sindicato, em português, você lembra logo sindicato de trabalhadores, essa coisa toda. Mas sindicato de trabalhadores, como por exemplo, sei lá, o sindicato dos trabalhadores da construção civil, nos Estados Unidos se chama union. É? E syndicate se refere mais ao sindicato patronal, sindicato das empresas. E ele não chamou de union, chamou de syndicate. Então seria como se fosse um sindicato patronal. São os patrões do mundo. Né? Então, este é o verdadeiro agente. Veja, este pessoal está continuamente em contato, trocando ideias o tempo todo. Eles têm centenas de think tanks trabalhando para eles. Eles compraram metade dos intelectuais do mundo para trabalhar para eles. Né? Então, a intensidade da sua comunicação interna transcende a intensidade das comunicações internas de qualquer governo do mundo. E isto permite que tenham uma ação continuada ao longo dos tempos. Que eles possam formar o plano, colocar o plano em movimento, corrigir os defeitos, adaptar o plano às mudanças de situação e assim por diante. E agir com uma continuidade, uma constância admiráveis. Né? Enquanto os observadores bocós ficam olhando para os estados e os governos para ver quem é que está agindo por trás. Ninguém está agindo. Quando eu leio isso, eu lembro do versinho do Antônio Machado. A distinguir me paro la voce de los ecos e escucho solamente entre las voces una. Às vezes está vendo as vozes dessas várias nações, etc, etc. Por trás, que é só a voz do sindicato. Eu não digo que eles têm o poder total. Não têm. Eles encontram resistência e dificuldades formidáveis. Eles já levaram muita entortada ao longo do tempo. Muitos dos seus planos, que já eram para estar realizados há 30 anos, ainda estão se arrastando. Mas tem um poder formidável. E o seu principal poder é que não tem uma identidade jurídica pela qual ele possa ser responsabilizado pelos seus atos. Ora, desde que existe o mundo, né? O procedimento padrão é você ter o poder de ação sem ter a responsabilidade. Né? Aliás, este ponto da responsabilidade é importantíssimo para a compreensão de um outro aspecto das coisas. Porque se você pergunta, mas qual é o interesse? Se você pergunta, qual é o interesse que o sindicato, eles não usam o termo, mas agora vão passar a usar. Né? Qual é o interesse que o sindicato tem no socialismo? Como pode ser, se são capitalistas, como querem o socialismo? Digo, ai, meu Deus do céu. Lembro que eu disse que é da tendência da inteligência humana de transferir os problemas da realidade para a esfera puramente verbal e tentar resolver o problema verbal como se estivesse resolvendo a realidade. Né? Então, o que temos que fazer? Nós temos que nos livrar desse fetichismo das palavras e procurar quais são as realidades que estão por trás delas. A definição nominal de socialismo é a propriedade estatal dos meios de produção. Então, as pessoas raciocinam assim, mas se os caras são capitalistas, o socialismo quer a propriedade estatal, então o socialismo vai tirar a propriedade deles e eles vão ficar sem nada, então eles não podem ter interesse no socialismo. Digo, belo raciocínio puramente verbal. Por quê? Se o socialismo nega o direito à propriedade, tá certo? É porque ele considera que a propriedade legal é apenas um fetiche burguês, com tudo que é legal. A ordem das leis para o socialismo, sobretudo para o marxismo, é apenas um disfarce de interesses reais que existem por trás. Então, a ordem jurídica é palhaçada para o socialismo. Né? Ora, com base nisso, nós podemos perguntar o seguinte. O socialismo quer a propriedade legal dos meios de produção ou quer o poder real sobre os meios de produção? Se ela tomar o poder... Ver, se ela tiver a propriedade legal, ela será responsável. Legalmente. Isto é uma estupidez. É? que nem mesmo Hugo Chávez é capaz de cometer. Então, significa o seguinte: há muito tempo, toda a liderança do movimento comunista socialista já percebeu que ter a propriedade legal é você se submeter a um fetichismo burguês que só vai te atrapalhar. Então, você não precisa e não pode ter a propriedade legal. Você tem que ter o controle efetivo, é? Sem ter a propriedade legal e, portanto, sem ter a responsabilidade. Ora, se você tem somente o controle efetivo sem ter, vamos dizer, a propriedade legal, você nunca pode ser responsabilizado por nada, embora você esteja comandando tudo. Então você adquire uma deliciosa invisibilidade por trás do processo. Então, o Estado socialista comunista controla, domina todo o processo econômico, mas ele não é responsável por nada. Responsável são os agentes particulares que ainda têm na mão este fetiche da propriedade legal. De modo que, se dá tudo certo, a glória é do Estado, e se dá tudo errado, é culpa do empresário. Este é o socialismo. Isto é o socialismo. Este é o único socialismo que existiu e que algum dia pode existir. Ter a propriedade legal dos meios de produção é o Estado socialista se submeter à ordem burguesa que ele quer destruir. Não faz sentido. Estão acompanhando? Então, significa que o socialismo se impõe e se implanta com muito mais facilidade sob uma aparência jurídica de capitalismo, montada em cima da ordem socialista substantiva, na qual o Estado controla tudo, mas o responsável legal não são eles. Está entendendo? E é justamente aí que entra o interesse dos grandes capitalistas. Por quê? À medida que crescem os controles estatais da economia, eles crescem, crescem, crescem, mas eles não podem ocupar todo o terreno, por definição. Porque é preciso resguardar a margem da propriedade legal. Se transgredir esta margem, o governo se torna automaticamente responsável por tudo e vai levar todos os tomates. Tomates, ovos podres, etc., etc., coisa que eles não querem. Então, é um processo que nunca termina. A absorção da economia pelo Estado é como uma assíntota. O Estado vai dominando, dominando, dominando, dominando, mas nunca... Não pode chegar no domínio total. Porque para chegar no domínio total, você precisa ter a propriedade legal, o que é contraditório. Não logicamente contraditório, mas contraditório objetivamente, ontologicamente. Então, neste processo, onde aumentam os controles estatais, todas as empresas pequenas estão condenadas à destruição. Porque vem o Estado e coloca lá exigências fiscais, exigências sanitárias, exigências trabalhistas e mais não sei o que, politicamente correto e papapá. O coitado não aguenta e vende a empresa para outra maior. Então, isso quer dizer que o avanço do socialismo é o avanço do poder do capital monopolístico num processo que não tem fim. Então, quando este mundo for totalmente socialista, ela não existe totalmente, é sempre um processo progressivo, quanto mais este mundo avança para o socialismo, mais poderosas são os Rothschild, os Rockefeller, os Morgans, etc., etc. É uma coisa de uma obviedade monstruosa. É preciso ou ser muito burro, ou estar cego por uma problemática religiosa insolúvel, como o Dugin, para não enxergar uma coisa dessa. Então, é por isto que o sindicato sempre promoveu os países socialistas, sempre bota dinheiro nos países socialistas para que eles progridam cada vez mais, e por isso que eles financiam os movimentos de esquerda no mundo inteiro. E com isso você entende um outro fenômeno. No debate, o professor Dugin, ele disse, não, a América Latina está, é mais eurasiana porque ela é contra nova ordem mundial, e ela está mais do nosso lado, etc, etc. E, portanto, eu sou mais pró-Brasil do que o brasileiro Olavo Carvalho. Olá, mas que gracinha. No Brasil, todas as leis que estão sendo implantadas no Brasil há 30 anos, vêm todas prontas do sindicato. A política econômica vem prontinha do Banco Mundial, a política de saúde vem, tinha da Organização Mundial da Saúde, a política de segurança vem da ONU e assim por diante, vem tudo pronto. Quer dizer, quem está determinando o rumo das coisas no Brasil é o sindicato. O Brasil é um dos países mais subservientes ao sindicato, ao ponto de lhe ceder território com esse negócio das nações indígenas, essa internacionalização da Amazônia, etc, etc. Quer dizer, o Brasil está 100% servindo ao sindicato. Por outro lado, o Brasil é anti-americano. Então, serve ao sindicato e atira tomates no quê? Na fachada americana do sindicato. E o sindicato não sofre nada com isso absolutamente, porque ele sabe que quem vai levar os tomates é o Estado americano, não ele. Então, esta política, vamos dizer, o anti-americanismo verbal dos brasileiros não implica nenhuma desobediência à nova ordem internacional, ao contrário, à subserviência total. Então, meu filho, o Brasil é tão eurasiano, sei lá, quanto o Polo Sul, quanto um pinguim, você está entendendo? Agora, você vê que a falta de clareza sobre os conceitos fundamentais que você está usando leva você a se enroscar numa série de fetiches verbais e olhar para uma coisa como o Brasil, vamos dizer, o Brasil é a nova ordem mundial escrita, né? É o politicamente correto, é os territórios indígenas, é a lei de cotas, é o casamento gay, é a política do Banco Mundial, etc. É tudo 100% de obediência, meu Deus do céu. E o homem diz lá, não, eles são eurasianos, estão do nosso lado. Eurasiano por quê? Porque eles falam mal dos Estados Unidos. Eu digo, ué, mas os Estados Unidos foi posto aí só para levar os tomates, é o bode expiatório. O sindicato faz as coisas e parece que é americano, os americanos levam os tomates. Foi feito para isso, meu Deus do céu. Ora, você acha que o sindicato é idiota para ele se constituir como entidade jurídica, decisória, é? E em seguida ter que responder pelas suas ações? Jamais. Nós temos os estados. É? Quer dizer, eles usam os estados como camisinhas. Está entendendo? E por que é jogado fora? A camisinha e não o respectivo membro que ocupava. É? Então, tudo isso é de uma clareza meridiana para quem tem um método, para quem tem, compreende a realidade da ciência social, a realidade da ciência histórica. Mas, para compreender isso, hoje é difícil, porque o número de fetiches que nós herdamos, né, dessas ciências, chamadas ciências sociais, é muito grande. Então, somente para escapar dessa fantasmagoria, só você usando todo, vamos dizer, o poder do método filosófico, que é o método de esclarecimento, que é o método de tomar de consciência da sua posição na realidade. Não se trata de você criar estruturas teóricas, estruturas doutrinais, não, não, não. Trata de compreender o que está acontecendo. Você veja, quando vocês lerem a Apologia de Sócrates, vocês vão ver o seguinte, que ele não cria teoria nenhuma, mas ele mostra que ele compreende aquela sua própria situação de uma maneira translúcida. Ele sabe o que está acontecendo para ele. Ele sabe o que as pessoas estão fazendo. Eu digo, isso é a filosofia. É compreender a realidade, mesmo que seja só a realidade do momento. Às vezes é a única que nós podemos compreender. Não é isso? Então, ó, por hoje já foi bastante. Já está muito tarde aí em São Paulo. E no, São Paulo não, no Brasil. E, então, eu quero contar um negócio para vocês que eu esqueci. Desculpa, é muito importante. Tem um cidadão, cujo nome eu revelarei nas próximas semanas, ele tem uma pequena fazenda no interior de São Paulo e ele se oferece a sua fazenda para ser um local de reunião dos nossos alunos, especialmente os que queiram se dedicar aos trabalhos de transcrição de todo o meu material. Que essa altura já é, se você pegar tudo que eu falei por aí, que está gravado, são uns 40 mil par, né? Já tem muito trabalho pela frente. Então, eu vou conversar com esse cidadão durante a semana, e se ele me autorizando, eu direi que é, como entrar em contato com ele. E vai ser muito bom que aqueles que possam vão lá passar um tempo, um lugar bonito, agradável, pessoas boas. E, vamos dizer, ter um lugar de encontro, né, nessas condições é, para os nossos alunos, uma verdadeira maravilha. Porque nós todos em contato virtual, né? E alguns grupos se reúnem, por exemplo, o Instituto Olavo de Carvalho, no Paraná, tem ali, reúne um grupo de pessoas, mas tem, vamos dizer, tem um limite espacial intransponível. E agora não, nós vamos ter muito mais possibilidades, né? Ele diz que pode hospedar até 40 pessoas ali juntas, né? Se você tiver continuamente 40 pessoas, você pode promover cursos, congressos, podem fazer um intercâmbio desse trabalho, desses trabalhos de transcrição. Em suma, nós vamos combinar, ainda tem que fazer um plano, né? Mas eu estou gratíssimo a esse cidadão, você revelou ser um grande amigo. Eu não perguntei para ele se eu podia dizer o nome dele, já que dizer quem é, mas já fica anunciado, e isso certamente isso vai acontecer, isso não é só uma possibilidade, a coisa já está combinada que vai ser, só não sabemos o como. Então, nas próximas aulas darei mais notícias a respeito. Então, muito obrigado a todos.